Your Majesty. Will you destroy this earth? Later. I like to play with things a while. Before annihilation. Senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e, como de hábito, estou aqui na companhia de nossos amigos Inferno. Alô, mamãe. Super. É nóis. E com muito delay, o Eunuco. Fazendo eco. E como convidado, meio convidado, meio não convidado, o Dr. Manhattan. Não se preocupem, rapazes, eu coloquei essa tecnologia aí. Essa tecnologia não prova nada, só prova que o Batman tirou o escudo do cu. Tá bom, cala a boca, Manhattan. Manhattan é aquele convidado que você chama ele pra tua casa, mas ele já é meio de casa, então já chega mijando de porta aberta, abrindo a geladeira, né? É pegando a última cerveja da geladeira, filho da puta. É, vai lá, tá todo mundo vendo TV, ele muda de canal, foda-se. Enfim. Crianças, é o seguinte, após intensos debates, discussões e um podcast perdido nas profundezas anais de um querido membro nosso, que não vou citar o nome que ele vai ficar triste. Cala a boca, não fala que é o Dadá, porra, ele vai ficar chateado. Porra, Dadá. A gente resolveu fazer um podcast. Infelizmente, Edu Arrai não estava disponível. Olha o delay do Nuno, cara. Caralho. Todo mundo já terminou de fazer as piadas e você tem que esperar ele, assim, pra continuar. Ah, tá um pouco de novo. Tá parecendo o Dadá, cara, só que o delay do Dadá é natural, né? Enfim, deixa o Dadá de lado, o Dadá tá fazendo um programa família agora. Nós resolvemos falar de tecnologia de quadrinhos e possíveis aplicações no mundo real. Olha só que sensacional, porque todos aqui no BDE tem formação de engenharia, de física, de tudo mais, pra gente saber do que tá falando, né? Óbvio. Obviamente. Eu sou formado. E o quê? Eu sou formado. Eu também sou formado, mas não sei porra. Eu tenho diploma. As minhas melhores provas eu fiz bêbado, cara. Você fez letras, cargado. Na faculdade de homem. Puta, veja você, eu fiz tecnologia... Puta. Foi nessa faculdade que eu descobri que a letra Arial tamanho 2 continua legível. É perfeito pra você fazer cola naquela época que não tinha fone. Mas deixa a faculdade do Leonardo pra depois, porque agora segue o baile. Galera, quem quer começar falando de algum gadget? De Inferno, eu acho. Um herói. Ah, pode ser eu. Vai, Inferno, comece. Ah, uma coisa que eu acho, uma tecnologia que eu acho muito estranha, muito bizarra, cara, é aquela de incorporar o adamante no esqueleto do ser humano. Caralho, porque, olha só, é uma substância extremamente dura, aí você tem que ter uma puta fonte de energia pra... praticamente vaporizar essa substância extremamente dura. Imagina a energia necessária para você vaporizar adamantium. Isso tem que ser convertido de forma que passe pelos tecidos da pele, músculos, nervos do indivíduo, e grude no, na ossatura do cara de forma uniforme. Né? Mais, lá... mais do que isso, Inferno. É, os ossos, eles têm saída para de circulação, porque a célula claro, sanguínea... são células ossos, vivas, então não pode fechar isso. Uhum. Tem que passar por baixo dos, da, das articulações, as cartilagens das articulações. Cara, o cara que bolou esse processo é um gênio. Ele é muito foda. E as cartilagens? Como é que a articulação do Wolverine? Como é que fica? Será que range quando ele senta? Artrite, né? É, imagina o Wolverine fazendo canguru, aquele exercício, sabe qual é? E você... Pô, no frio deve doer pra caralho, né, cara? É, imagina. Não, mas sabe o que eu sempre pensei, cara? Eles alegam que o adamantium, ele é muito duro, ele é indestrutível porque ele é muito denso. Tanto que já mais de uma vez mostrou o Wolverine atacando a Kitty Pryde desmaterializada, ela sentia. Porque é muito denso. Densidade é quantidade de matéria por espaço. Então uma coisa muito densa tem muita matéria num determinado espaço. Cara, o Wolverine, ele normalmente ele deve pesar uns 500 quilos. É, cara. E quando ele perdeu... Peraí, super rapidinho. Na época que ele perdeu o adamantium, velho, ele devia ter virado o The Flash, cara. Era pra ele conseguir dar uns pulos que nem o do Hulk. Não, e outra coisa, né, Léo? Densidade não significa rigidez. Você pode ter uma coisa densa extremamente quebradiça. Verdade. Por outro lado, você pode ter uma coisa não tão densa, extremamente resistente. Ou seja, o adamante pode ser extremamente denso, mas o cara pode ter queixo de vidro. Não, mas no caso do Adamantium, ele é resistente, né? Ele é usado lá no escudo do... Assume-se que ele é resistente. Assume-se que é resistente. Não, o que eu tô falando é sobre densidade. Ele é muito denso, mas a densidade não garante resistência. É isso que eu tô falando, entendeu? Sem não, falar que tem o seguinte... Depende do material, ué. Depende do material. Mas no caso, o Adamantium é, né? Um princípio, se o Adamantium é indestrutível, como é que o Wolverine afia aquela porra, né? Não, mas ele não afia, porra. É isso, cara, desculpa. Do lerdo. Outra questão. Tá, então como é que é. Se era só pra impregnar nos ossos dele, aquela coisa deveria ser um espeto e não uma lâmina, né? Sim, podia até ser afiado, mas não afiado do jeito que eles falam que é, que consegue cortar tudo. É, então. Tem formato de faca guinço, cara. Como que faz uma porra dessa? Ah, é verdade. Tipo, as garras de osso dele, elas não são achatadas. É, ela tem a parte de cima. Não, ela tem perfil de gota. A parte de cima, ela é arredondada assim, e o fio é embaixo. Se você cortar ela assim, ela tem o perfil de uma gota. Só que a garra de metal, ela é uma faca. Então, pode ser que, imagina, no processo tenha feito o Wolverine ejetar as garras, e aí você aplicar o negócio diretamente na garra pra ela ficar naquela forma. Meter a garra dele numa prensa. Colocaram numa morsa pra dar uma achatada. Não, cara. Cara, esse processo faz o menor sentido, mano. Não, cara, tem processos. Tem processos que você faz em microeletrônica. É microeletrônica, tá? Mas você... É como se você estivesse imprimindo as coisas, né, nos circuitos, né? Como se fosse uma impressora, né? Seria imaginar uma aplicação parecida com essa, né? Mas pra fazer as garras afiadas, né? Se você ejetar, né, as garras, né? Não, mas é diferente. Faz um processo de... Ah, mas é diferente, Manhattan. Você. O que é que você faz? Você tem um circuito que tem uma chapa, aí você bota essa chapa em ácido. Sendo que as partes que você quer preservar, você protege com um produto especial. Então o que acontece? Quando você tira do banho de ácido, a trilha está formada porque a trilha estava protegida por esse produto. Entendeu? Agora com adamantium não dá. Adamante não corrói. Eletrodeposição, Mas adamante não corrói. Como é que você vai dar banho de ácido? Eletrodeposição, é diferente. Chega, peraí, para. tá ficando muito técnico logo de cara essa discussão tecnológica. Não, tinha que chamar o Sorg, que ele ia saber. O Wolverine e o Sorg, sabe? É verdade. Mas não faz sentido nenhum essa tecnologia do Wolverine. Eu acho que ele não devia conseguir nem levantar, cara. Pra mim, assim, ia ser um feio, assim. Tipo, os caras terminarem de impregnar. Falar, ah, conseguimos, o processo deu certo. Logan, levante. Arma X, levante-se. Pô, cara, não dá. Véi, na boa. O Wolverine, ele devia vencer as lutas pisando no pé das pessoas, assim. Ia quebrar o pé de todo mundo. Mas agora eu quero que o Manhattan fale de uma tecnologia. Cara, eu não queria nem falar exatamente sobre uma tecnologia, mas seria sobre a... Minha mãe? Porra, me perdi. O impacto dessas tecnologias no mundo. Imagina se essas tecnologias fossem aplicadas no mundo. Imagina, por exemplo, você não ia ter mais o prêmio Nobel, você tem o prêmio Reed Richards, né? Imagina, você tem o Stark, que é um gênio, você tem o Reed Richards, que é um gênio. Assim, isso ia ter um... Isso tinha que ter, né, um impacto no mundo, assim. Ah, só... O Nate deu uma justificativa pra isso. Peraí. Para tudo. A gente tá no começo do podcast. Depois a gente até pode pensar nisso. Agora o senhor fale de uma maldita tecnologia. Então passa pra outra. Até agora a gente só falou da porra do esqueleto do Wolverine que não devia deixar ele levantar. Não, passa pra outra então. Depois a gente fala disso. Mas filha da puta, né, cara? O cara, eu tô cansado pra caralho. Ele só sabe falar mal da minha mãe. É, cara. Vai, super, me salva aí, vai. Ah, cara, uma coisa que eu sempre achei estranha nos quadrinhos é o soro do super soldado do Capitão América. Quer dizer, aquela porcaria foi criada em que década? Bomba, década... bomba. Esteroides. É. Foi criada em que década? Década Lance de 40, Armstrong, por aquela não porra? Curtiu seu comentário. Década de... Foi criado na... A história dele se passa em 40... Já tava meio que na metade da guerra, né, o Inferno? É, já. Os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, então foi. Foi posterior a Pearl Harbor, né? Então faz o quê? Uns 70 anos, mais ou menos, né? E, cara, eu fico bolado aqui, mesmo depois de todo esse tempo, ninguém conseguiu, assim, nos quadrinhos, desvendar esse soro, né? Reproduzir, cara. Já com a tecnologia presente, já podiam fazer uma réplica do soro do super soldado, cara. Pegava o sangue do Steve Rogers e fazia um... Sei lá, refazia engenharia reversa naquela porra. Cara, fica difícil de acreditar. Dá pra fazer e vender na praia, cara. Igual vende chamate hoje em dia. Mas não dá certo, porque precisaria dos raios Vita para fazer funcionar. Ah, porra. E morreram com o criador do processo. Se você não tem o raio Vita... Agora, caralho, eu lembro disso. Se você não tem... Teve o Capitão América que achou a fórmula e se injetou no... O cara era um professor. Era o Capitão América da década de 50. Ele achou a fórmula nos rascunhos do Dr. Erskine e se injetou nele e no estudante lá dele. Só que depois, com o tempo, ele foi ficando loucão. Porque afetou o pensamento dele. Ah, afetou. Daí pra você injetar, daí pra você injetar o soro do super soldado e continuar sendo um cara legal, você tem que ter os raios Vita. Cara, uma pequena pausa antes de continuarmos falando do soro do super soldado. Moi, dê um olá para nossos ouvintes. Morra, Dan Slott. Cara, tá bom, eu vou com isso até o fim do ano agora, cara. Tá bom, mãe, agora cala a boca que a gente tá falando de tecnologia de super-herói. Super, continua. Não, era isso mesmo, cara. Eu sempre achei estranho não se conseguir reproduzir aquele soro, né? Cara, Bomba Gama, né? Todo mundo, aquela porra lá afeta todo mundo, mas ninguém consegue fazer aquela merda funcionar direito. Léo. Foda inferno. Essa questão do Capitão América tem uma coisa que é tão bizarra, porque isso tem a ver com o Big Bang. Só isso. Hã? É. Por quê? O raio Vita fez com que junto com o soro, fizeram com que o Capitão América ganhasse massa. Ou seja, ele ganhou matéria a partir do soro e dos raios Vita. Quer dizer, energia foi convertida em matéria. O único momento que energia se converteu em matéria foi no Big Bang. Meu Deus, é muito engenho. O que tu tá fazendo aqui, meu pai? O ser humano... Não, cara, não, é muita inteligência pra ficar aqui, cara. Não. Isso pode ser drogas também, aguenta aí. É muita inteligência, tá? Ou é muita maconha no corno, no esporte. Ah, cara, vocês estão se esquecendo do seguinte: o inferno é brilhante. O cara falou que explosões solares ocorrem no sol, cara. O cara é foda. Não, porque é comum você transformar matéria em energia, né? O que acontece no Sol. né, o hidrogênio reage e se transforma em energia. Agora, você fazer o caminho inverso, você não pega energia e transforma em matéria. Você pega Peraí. Eu não sei se vale muito a gente entrar no mérito. Temos um químico aqui. E aí, qual é que é a Manhattan? Não, então. Mas vamos. O que? Era só o soro? Leitores, é verdade, tá? Ele realmente é formado, tá, gente? Ô, moço, você quer me interromper mal educadamente alguma vez antes? Sim, eu aprendi contigo a fazer isso, filho. Olha, você tava na balada, né, filha da puta? Chegou todo cedinho. Chegou noiado na cocaína, né? É? Fez carreira lá. Que nem o pica-pau, né? É. Abra-te, grafa. O que só eu ia falar é o seguinte, peraí, rapidinho, Super. Não sei se vale muito a gente entrar no mérito de tecnologias como essa aqui. Ah, o cara toma um negócio e ele fica fortão, assim, de uma hora pra outra. É tipo... Tá, ok, as células dele se reproduziram magicamente. Hein, Léo? O cara tomou cavalo power, né? tá mijando verde até hoje, há 70 anos. Eu acho que assim, o soro do super soldado, eu acho que é interessante você pensar nele mais como um esteroide. Lembra na primeira edição do Capitão América Ultimate, que a... Na primeira edição, não, acho que na segunda, ele encontra lá a piranha que ele gostava, a velhinha, casada com o Bucky, e ela dá um esporro nele. Ela fala, você é um filho da puta, você tava naquela... Você ficou naquele monte de operações, aquele monte de injeções e de esteroides, e aí olha o que deu. Tipo, eles dão a entender mesmo que o Capitão América tomou bomba. Bomba! Não, Capitão na América primeira edição... provavelmente é broxa. Ô, Leonardo, na primeira edição, eu acho que dos Ultimates, quando o Capitão América tá invadindo uma fábrica lá ainda na Segunda Guerra, eu acho, ele fala que passou... Isso é muito foda, cara. Não, ele ficou... Parece que ele falou que ficou meses tomando bomba e tendo enxertos de músculos. É isso mesmo, é esse diálogo que eu queria lembrar. É isso mesmo, enxerto de músculo, cara, caralho. Chegou assim, no Ultimate, beleza, né? Eles tentaram fazer uma coisa mais... próximo do real. Mole, né? Agora no é, o cara 616, é um monstro de Frankenstein, cara. Né, cara? Não, mas depois eles cagaram e começaram a falar de soro do super soldado de novo. É, até porque... No caso do o Hulk do Ultimate, ele tentou reproduzir o soro, né? Exatamente. E deu aquela merda. Mas, e aí? Soro do super soldado no mundo real? Já... Tem um cara aí que pedalava que usava uma parada parecida, hein? Ratinho, ó. Até por isso pegou câncer, filho da puta, bem feito. Exato. O que leva de novo a imaginar que o Capitão América tem deve ter algum problema reprodutivo. Já teria morrido, né? Cara, imagina morrer de câncer no saco, cara. Que merda, velho. Deve ter câncer de próstata, né? Não tem filho, cara. Não pega ninguém. É aplicação, alguma aplicação da vida real fora ganhar eventos esportivos trapaceando? A atrofia, né? Podia combater a atrofia, né? O soro do super soldado. Boa! Eles podiam usar o soro do super soldado em policiais, cara. Da PM, sei lá, cara. Você é louco, mano? Você tá maluco? Você levou essa fodida aqui na rota, cara? Por que a gente morra? Caralho. Olha só a falta de noção do sujeito. Ele já chega todo noiado, né? Cheio da farinha. E ainda fica falando e dá droga pra anabolizante pra policial. A polícia, você tá louco. Cara, eu tô querendo ajudar eles, cara. Se você quer ajudar, para ajuda, de não, se drogar, filho da puta. Mova, você alimenta o tráfico, mano. Bicho, eu fazia academia e tinha um maluco lá que tomava bomba pra cavalo. Cara, isso é muito escuro, cara. Os caras ficam com uns músculos gigantes, eles injetam no... O cara mijava verde, Mo. Cara, é ridículo mesmo. O cara quando ia no banheiro, ninguém conseguia ir, porque ficava um fedor, cara, horroroso. E é uma coisa idiota, porque o organismo, ele só vai conseguir absorver a fração que o corpo humano consegue absorver. Ele achava o quê? Que absorver mesmo um cavalo absorve? Ele mijava 99% do que ele consumia. Óbvio. Tô pegando, ó. Olha isso aqui, cara. É legal que você pegar esses caras estupidamente fortes. Olha, olha essa porcaria que eu acabei de mandar. Isso aí é aqueles malucos que injetam um bagulho de cavalo nos braços. Olha como é que o retardado fica. Não abrir essa merda não, cara. Já... Não, vai firme. Não tem... Sabe o que é legal? Se você, se você de repente... Se você de repente... Olha o nome do negócio. Homem Bomba, Rei das Ampolas pra Cavalo. Ô, Mo, isso aqui é da sua coleção particular? É do Google, filha da puta. Não, mas três meses de X-Vídeos faz quase isso daí também. E é mais saudável, hein? Caralho. Meu braço direito tá grandão já, hein, meu? Poxa. Mas sabe o que é foda? O cara parece o Popeye. É. Se você de repente sair numa briga com um cara desse, é capaz de você bater nele, porque o cara não tem preparo físico, o cara não tem mobilidade nenhuma. O cara mal consegue mexer os braços. Meu Deus, sabe o que eu acabei de perceber, cara? É um Wolverine. Não, cara, esse cara, ele é o traço do Liefeld na vida real em live action, cara. Existe, gente, existe. Caralho, o Mon chegou impossível hoje, cara. Tá me dando orgulho esse menino. Então podemos concluir... Alguém mais quer falar de bomba? Podemos concluir o seguinte, o Life é tarado em fisiculturismo, e fisiculturistas. Ou seja, uma bichona. Ele é tarado em bomba, né, cara? Uma bichona. Isso é uma bichona. Traços na coluna também, é taradão nisso. Olha, vamos lá, galera. Seguindo, agora muita paciência com o delay do Nuco enquanto ele fala da tecnologia dele. Armadura do Homem de Ferro. Até a Arlequina no fundo. Até a Arlequina viu primeiro, né? Não, peraí. Silêncio. Vai, Eunuco, fala. Arlequina, porra, direito, cara. Direito é uma merda, ó. É tipo... Já começaram a desenvolver... porcaria da... Cala a boca, Mo. Cala a boca, Mo, porra. Fala, Eunuco. Eles já começaram a desenvolver o que seria uma tecnologia da utilização da armadura do Homem de Ferro na vida real. Isso é uma série de exoesqueletos que permitem pessoas paralíticas a voltarem a andar e ampliam a mobilidade também. Tipo, tem um teste, o nome do exoesqueleto é XOS-2. E o governo americano está desenvolvendo esse protótipo. E teve um cara que foi capaz de erguer 450 quilos usando o esqueleto. Sabe o que me incomoda? Os japoneses inventaram um também. Não, continua, Nuku, desculpa. O quê? Asians. Não, só... Os japoneses já inventaram um protótipo chamado HAL 5 e eles pretendem vender isso em meados de 2014, 2015. O público-alvo são os idosos, são pessoas assim com debilidade motora, pessoas que se machucam muito facilmente. Por quê? Porque é uma armadura. O cara coloca aquela armadura e ele anda normalmente, pode erguer pesos, volta a ter a mobilidade de uma pessoa, assim, jovem, sem nenhum problema de saúde ou físico. Cara, sabe o que me incomoda da armadura do Homem de Ferro? Aquela porra daqueles jatos dele. Porque o jato, ele realmente é um jato. Ele é é uma explosão. Ele tá queimando combustíveis. É a palavra. Então, cara, mas não é. O jato dele, ele chama de jato plantado. Ai. Pô, fecha aí. Ele chama de jato. Porque tá doendo? Que é pra tentar de meter o teu cu? Que isso, gente? Que gratuito, cara! Olha lá, é mais BDL Wars agora. Isso. Cara, tá achando que tá... Podemos continuar? Muito tempo sozinho em Marte enfiando o dedo no cu, filha da puta. Que eu falei, porra? Que foi o Super que falou, caralho? Foi o Super? Então muda de Marte pra Krypton. Muda de Marte pra Krypton, mesma porra. Chega, porra! Volta pro podcast! Vamos fazer o Léo ter um infarte hoje, cara. Mão mirou no que viu, acertando o que não viu. Caralho! Chega, então. O que me... Assim, o que dá a entender é que é um jato mesmo. O que me irrita são vocês me interrompendo toda hora. Inferno, tira o Mão da conversa um pouquinho. Vou fazer contigo igual fiz com o frango, 5 minutos de castigo. Então, aquela porra, ele é um jato, ele tá queimando combustível. Mas de onde ele tá queimando combustível naquela porra? Se ele usa aquela merda no peito dele pra dar energia pra armadura? Do cu. Caralho. Ele dá energia elétrica pra armadura. Ah, minha armadura funciona com eletricidade. Aí, de repente, aparece um foguete no pé dele. Caralho, que merda é essa? Então, vamos supor que ele desenvolveu uma tecnologia que manipula os gravitons. Meu Deus, quem chamou o Manhattan? Não. Vai, fala, Manhattan. Não, mas, assim, saindo do... Não, fala, Enoco, fala você. Saindo do aspecto de voo, vamos para os aspectos práticos. Uma coisa que eu não entendo naquela armadura é: o cara veste a armadura, ele voa, ele toma tiro, jogam mísseis nele, ele toma soco do Thor e o caralho a quatro, e ele fica bonitinho dentro da armadura. Não era pra ser assim. É a mesma coisa que tu pegar um ovo, colocar dentro de uma lata e começar a chacoalhar. O ovo vai quebrar. Não tem nada ali dentro que proteja ele, porra. Cara, é que nem alguém dentro de um carro, né? O carro bate, mas a pessoa sente os efeitos do impacto. É, o carro hoje, os carros se deformam porque se o carro se deformar, ele absorve a energia do impacto. Se você absorver a energia do impacto, não é o seu corpo que vai absorver a energia do impacto. Agora pega um Mavecão. Mas tem inércia, né? Sim, Leonardo, mas pega. Inércia. Eu sei. Mas pega um Mavecão, por exemplo, todo de ferro e o porra aí. Maverick. Todo de ferro e vire no muro pra você ver o que vai acontecer com você. Parado com um carro mais moderno. Ele vai ficar em... Cara, acho que ele não vai nem amassar. Você, em compensação, vai virar patê. Uhum. Lembrando é o que deveria na armadura. Lembrando o ensinamento do Galvão Bueno, que o cérebro dentro de um... Aconchoamento, um gel, alguma coisa ali dentro pra proteger o Stark. Senão ele ia virar um patê ali dentro. Tem airbags dentro da armadura. Você viu o Manhattan resmungando, né? Não, o Moco tava resmungando, eu ia falar um negócio. Era o Moco que tava resmungando. Eu resmunguei por causa que vocês não deixaram o cara falar, cara. Não, é porque o Nuco tá com delay, então ele não percebe quando a gente tá falando, entendeu? Tem prioridade. É. A internet do Nuco é especial. Fala, Manhattan. Fala, Manhattan. Mais lembrando... do que nunca, hoje eu sou minorista. Fala, Marta. Lembrando que, segundo o Galvão Bueno, o cérebro dentro do crânio é um queijo cremoso dentro de uma caixa. Quer dizer, a gente deu a palavra pro Marta pra ele citar o Galvão Bueno. Fala, Marta. Muito bem. Segundo ele, o cérebro é um queijo brie dentro do. Dentro de uma latinha de Fanta Maracujá. Muito bom, eu nunca rindo 2 minutos depois da gente. É. Muito bom. Cara, mas só uma coisa sobre a armadura e o Homem de Ferro. Ele tem que fazer bafômetro, assim? Ele precisa de TV pra voar naquela porra? Eu tenho uma coisa pra falar. Fala. Cara, é um princípio básico. Fonte de energia. Imagina, assim, o grande empecilho para o progresso da humanidade é energia. Sempre foi, né? A gente sempre teve uma demanda de energia maior do que a nossa capacidade de produzir energia. Aí o cara consegue produzir uma porra de uma armadura que é quase uma fonte ilimitada de energia. Porra, velho, esse cara dominaria o mundo. É, aquela tecnologia ARC que ele criou, né, cara? Aquela do filme, né, amor? Isso, é, uma energia nuclear mega compacta, né, cara? Um cara que criasse um negócio daquele, cara, peraí, né, velho? A gente vive num país que tem um dilema. Ou você investe em hidrelétrica e causa um puto estrago ambiental porque tem que inundar quilômetros e quilômetros quadrados de área pra conseguir represar. Ou e você aí vai tudo, né, cara? Vai fauna, flora. Vai tudo pro caralho, área cultivável, cidades inteiras são alagadas, né? Vai tudo pro caralho. Ou você usa a termoelétrica que vão despejar na atmosfera a quantidade absurda de poluentes, né? Aí vem um cara que tem um reator nuclear que cabe no punho? Ah, peraí, né, cara? Porra. E ele é muito babaca, né? Porque ele chega com o reator nuclear que cabe no fone e fala: puta, eu tenho uma fonte de energia que pode mudar a humanidade. Eu vou guardar pra mim, pra energia pra minha armadura. Foda-se. Foda-se você. Eu sou um herói. Eu sou o Homem de Ferro, né? Muito babaca, bom. Né, cara? I am Iron Man. Foda-se, eu sou o Homem de Ferro. É o argumento dele. Ah, os governos, porra, na hora, interditaria um cara, tomaria um posse de todos os bens intelectuais do cara e tomaria essa tecnologia pra si. Tentaram fazer no segundo filme, né, cara? Acho que aquilo lá seria o primeiro passo, natural da humanidade. Mas ali eles estão interessados mais na armadura. Cara. É, na armadura como um objeto bélico, né? Uma coisa que eu acho muito, muito esquisita, né, cara? Ele dominou a porra da tecnologia do gerador Ark lá, que ele não conseguia fazer, né? Dele fudido lá no meio do deserto, ele consegue, faz todo sentido. O cara é foda. O professor dele foi MacGyver, né, cara? Eu no meu laboratório, com os melhores cientistas do mundo, com dinheiro quase infinito, não consigo fazer essa porra funcionar. Mas no meio do deserto, com um monte de ferragem, eu consigo. Tá, ok. Eu não sou Tony Stark, senhor. Aí ele chega lá e... Não, meu Deus, vai falir a empresa, vai não sei o quê. Caralho, era chegar no presidente dos Estados Unidos e falar, tio, tá vendo esse negócio aqui, ó? Um desse aqui, eu coloco energia pra cidade de Nova York inteira agora. Mas imagina a quantidade de gente que ele ia ter que peitar também, cara. Já que a gente tá puxando pra realidade. A quantidade de empresas, de tudo que gera energia, cara. Imagina uma pessoa que chega com a solução dizendo que todo o resto de que produz energia já tá... Não precisa mais e tá obsoleto, cara. Imagina a quantidade de empresa gigante que o cara ia ter que peitar pra lançar uma fonte. Não, cara, porque essas merdas normalmente são geradas por... É tudo posse de governo, mo. Só ia mudar. Ia continuar na mão do governo, só que o governo, ao invés de ter a hidrelétrica, ia ter o geradorzinho lá, que lá ia continuar cobrando eletricidade igual. Nossa, cara, isso me lembra aquele episódio da família dinossauros que o Bob inventa um aparelho que consegue captar a energia dos vulcões, né? Aí no final a empresa compra um vulcão e diz, a gente vai fazer teste sim, mas daqui centenas de anos. É, a família dinossauro é foda. Bom, mas então, vamos prosseguir, gente. Agora, aparentemente, o Nuco voltou ou não está ocupado. O Eunuco que tá gravando lá... Cara, o Manhattan jogou o Eunuco lá em Marte, velho. Pra ter esse delay só pra fazer. Mãe, você quer dar um exemplo superior aí de alguma tecnologia? Cara, já que... Tu falou do superior aí, tá lembrando? E os lançadores de teia do Homem-Aranha, cara? Eu sabia que ele ia falar disso. O que vocês acham, cara? Vocês acham que daria pra fazer algo naquela linha? Lógico que, assim, vamos considerar que qualquer pessoa normal não conseguiria se balançar daquele jeito, porque tu ia perder os teus braços, né, cara? Um corpo não ia aguentar a força, a inércia, né, cara? Vamos pensar em como Peter Parker é gênio, certo? Sim. Imagina, pega... É o mínimo que tu precisa ser, né, pra criar uma porcaria daquela. Imagina, eu não vou nem entrar no mérito da teia em si. Sim, não, tô falando dos lançadores mesmo. Imagina você pegou um punhado de fio de seda, certo? Tá na tua mão. Você joga pra frente. Quantos metros você acha que você consegue jogar essa merda? Se bem que no caso da teia, é um líquido, né, cara? É um líquido que se solidifica com contato com o ar. Só que na ela hora é, ela que... Ela é grande. É um fluxo. Na hora que sai do lançador, ela já virou fio de seda. Então, assim, não, cara, não faz o menor sentido. Ela sai líquida, em contato com o ar, ela... Como o Inferno falou, né, cara? Em contato com o ar, ela... Ela fica dura. O Peter Parker não foi só gênio pra criar os lançadores de teia. Ele criou a fórmula da teia, né, cara? Ele foi mágico, cara. E isso era muito legal, cara. Porque depois, em várias histórias, ele precisava alterar a fórmula pra que fosse ou mais rígida ou mais flexível, coisa assim, conforme o vilão dele. E ele vivia alterando a fórmula das teias, né, cara? Isso era muito legal também. É um cabaço, né, cara? Por que não vendeu isso pra uma empresa? Cara, qualquer? Se ele tivesse vendido isso, ele ia ficar milionário, cara. Ia patentear isso. Fazer isso. É engraçado que até hoje a ciência não conseguiu, né? Transformar... criar uma teia sintética até hoje. Fizeram algo parecido alguns anos atrás, não teve algo assim? Eu lembro que teve, mas o custo era muito alto. Mas uma teia assim, tão resistente quanto, assim, cara. Não, mas, é, cara, muito, cara, muito, cara, muito resistente. Tão resistente quanto, sei lá, titânio, sei era lá. Assim, eles colocaram o gene de uma aranha, acho que era numa vaca. A vaca dava leite, tinha um componente da aranha, né? E que eles processavam depois e tinha a mesma rigidez do aço, né? Algo assim. É isso mesmo, é isso mesmo. Eles, é uma, a queteia, na verdade, é uma proteína. Isso. E o leite da vaca saía com essa proteína. Eles conseguiam processar e extrair isso. Eles fiavam como se fosse algodão e conseguiam fazer um fio daquilo. Mas que gambiarra, utilidade gambiarra prática do caralho, disso, né? Cara. Oi? Qual seria a utilidade prática da teia? A gente tá falando da... Todas, cara. Todas possíveis e imagináveis. Imagina você ter um tecido que é então fino... Fala aí. Imagina você com um tecido que é fino que nem seda. É mais e forte como um aço, cara. É forte como um aço. É tipo o Mithril do Senhor dos Anéis. Elástico pra caralho, consegue mais do que dobrar o comprimento dele. Imagina isso aí pra diversas indústrias, pra diversos tecidos, cara. A linha de IPI ia pro alto, né, cara? É? Imagina um colete à prova de balas com isso daí, cara. Imagina na construção civil, super. Você, sim, cara. Você tem um material que pode fazer o trabalho de um cabo de aço pesando 100 vezes menos que um cabo de aço. Cara, tudo é a questão, própria estrutura, cara, né, das coisas, a própria estrutura do edifício, né? Poderia... Uhum. É, a própria estrutura do edifício, exato. É, você não precisa nem fiar, cara, você precisa só pegar esse material e tacar lá no meio do concreto, velho. Entendeu? Você tem vários tipos de cimento, existem vários tipos... Ô, Nuco, agora, além de tudo, tá baixo, cara. Caralho, tá pior do que antes, tá foda. Pera aí, Nuco, antes de você continuar. O cimento, você tem vários tipos de cimento com vários materiais dentro pra deixar mais ou menos resistente, né? Tem o com escória de alto forno, tem com, se eu não me engano, tem até uns restos de metal e tal. Imagina, você pega um cimento, mistura essa porra que tiraram aí da teta da vaca, do leite lá, e coloca. Você vai ter um material que é mais leve, só que é muito mais resistente à tração, porque o cimento ele não é resistente à tração, ele é resistente à compressão. E, caralho, velho, pra tudo, no dia que a ciência conseguir realmente recriar um material que nem a teia, vai ser uma revolução monstra, assim, no material. Ô, Léo, se o JJ estivesse aqui, ele diria, a maior utilidade dessa teia seria fazer uma rede de dormir levinha, levinha. Que o Ceará nunca viu uma rede assim. Fala aí, Nuco, o que você ia falar? Que essa teia podia ser essa fibra poderia ser utilizada para criar, por exemplo, leite muito mais resistente e mais leve do que Kevin lá atualmente. É? A polícia? Balístico? Pra polícia junto com o soro que eu mandei dar, né? Junto com o soro do super soldado? Imagina, cara, uma polícia com soro e com colete à prova de balas de teia, velho. É a shield, né? É, esse menino tá lendo muito juiz dread, né, cara? Galera, vamos voltando um pouquinho, só pra falar do lançador, cara, eu fico embolado, porque assim, o lançador é um negócio muito pequeno, assim, o braceletezinho dele até é grande, mas o lançador em si é um negócio muito pequenininho, e cara, ele consegue lançar uma teia que ela sozinha, ela se trança, ela sai trançada. Ele consegue lançar um fio, ele consegue criar uma rede, tudo com um ajustezinho ali, sendo que você nunca vê ele ajustando. Ele consegue tacar uma bola de teia que incrivelmente nocauteia pessoas. Ele ajusta entre um quadrinho e outro, né? A gente não consegue. Ô, amor, e você fica bravo com o Homem-Aranha Superior? Mas, pô, olha que merda é essa. Léo, você não pode falar isso, uma tecnologia superior. E antes que alguém fale, é brilhante. E eu acho que o Dr. Octopus foi muito mais inteligente que o Peter Parker por fazer os lançadores de adamantium. É óbvio, como o Peter não percebeu isso? É igual que a gente comentou, né? Era é fácil, né, o de adamantium. É fácil. É, cara. Peraí, ele fez um lançador de adamantium. Era só ir na mercearia do seu João aqui embaixo, comprava, tio, dá meio quilo de adamantium aí. Ia pra casa e fazia, óbvio. Ah, você falou do Octopus, outra tecnologia também fodida, que é acabar com as pessoas com deficiência, seria a tecnologia do Octopus, imagina. Exatamente, né? Tá, mas peraí, mas você guarda a tecnologia do Octopus pra tua vez, que ainda não chegou, tá? Ai, ai, ai. Algo mais a acrescentar sobre os lançadores de teia? Sim. Diga. Não, você comentou, né? Qual seria o alcance, mas além do alcance, imagina que ele conseguisse o alcance, mas tem resistência do ar, cara. Ele não conseguia acertar, conseguiria acertar porra nenhuma, cara. Bate um vento, a teia vai pro canto, cara. É isso que eu digo, não faz o menor sentido. O conceito do lançador não faz sentido. Cara, é o seguinte, Léo. Se aquela porra é mais forte do que o aço, como é que o lançador consegue partir a teia, né? Boa! Boa, Super! Mas eu acho que a teia dele, ela só é elástica, mais ou menos, resistente, mas não sei se... talvez quando ela tá saindo do negocinho, ela ainda tá fluida. Então, tá fluida. É isso que eu ia falar. Pode funcionar à base de pressão. Como tá fluida, a pressão libera uma quantidade mínima, né, que quando entra em contato com o ar... O foda é conseguir moldar a teia, né, cara? Isso que não faz sentido nenhum. Ele joga a teia, ela já sai aberta e faz a rede já. É, cara. Entendeu? A aranha gasta meia hora pra fazer aquela porra daquela rede que ela faz, os fiozinhos dela vai do meio, andando em espiral, assim e tal. Não, ele vai lá, faz os tchuf, já formou. Seu herói preferido não faz sentido. Me diz um herói que faz sentido. Vocês se lembram daquele Homem-Aranha? É, sentido é uma tartaruga gigante, né? Com espada. Isso é que faz sentido, filho da puta. Vocês se lembram da série dos anos 60 do Homem-Aranha? Nossa, cara. Ele disparava a teia, já saía... Não era um disparador, era um trabuco. A teia já saía a rede inteira. Eu acho que só faz sentido assim, saía logo a rede inteira. Ele saía... Ele não tacava uma teia, tacava uma rede. Uma vez eu tava assistindo esses episódios essa semana. O Homem-Aranha é muito fanfarrão, cara. É o melhor aranha que eu já vi. Uma vez a gente fez um podcast, cara, acho que foi sobre séries antigas, a gente ficou quase uma hora conversando sobre essa série. Não, foi o podcast do Homem-Aranha, cara. A gente falou que a gente ficou falando dessa série. Acho que foi você que falou que gostava dessa série, depois a gente falou, você falou, caralho, vocês acabaram. Eu mandei um vídeo do Homem-Aranha mostrando a bunda pra câmera e ele ficou, cara, eu gostava disso, não. Pior que eu gostava, cara. Ficou mó triste no final do episódio, assim, cara, não, vocês estragaram uma lembrança minha, não. Muito bom. Vai, galera, essa discussão sobre o disparador de teia só é uma coisa. Quê? As teias orgânicas fazem mais sentido. Ah, faz muito sentido, filha da puta. Peraí, para tudo. Não vamos entrar nesse mérito. Primeiro porque o Mo vai ficar bolado. Segundo porque vai dar assunto pra caralho. Deixa pra do podcast. Não, e terceiro, se sentido, a teia orgânica sairia do cu do Homem-Aranha, né? Exato. Cara, e o Homem-Aranha ia ser muito mais legal se ele fosse assim, velho. Tem aquele Homem-Aranha das revistas... Moi, olha aí o seu herói. Das edições da Mad, né, cara? Que era sair pela bunda. É mesmo. Era muito engraçado, cara. Ah, Octopus, eu vou prender você agora. Ele vira a bunda pro Octopus. Dá um peido assim, peida. Né? Cara, esse tá sim seria um Homem-Aranha Superior, cara. Aí você ia aceitar a reformulação, né, mano? Aí eu até aceitava, cara. Vamos seguir, vai. Galera, tem uma tecnologia que a gente tava falando que eu acho que não teria aplicação na vida real. Não, poderia até ter pra um motoqueiro, sei lá. Mas que me deixa muito puto, que é aquela porra daquele visor do Ciclope. Como que ele abre aquela merda? Que ele não põe a mão pra usar. Explica aí, Marrata. Para todo mundo atrás que o pau vai comer solto, hein? De vez em quando o desenhista coloca ele com... De vez em quando ele é desenhado com os dois dedinhos na lateral, assim, tipo, pra parecer que ele é fodão, saca? Nossa, estou mirando, pá. Mas ele atira com outra mão, caralho, como assim? Vamos pensar, no início, realmente, tinha um apetrecho que ele apertava, certo, um botãozinho, e abriu o visor, né? Mas eu acho que com o tempo, provavelmente o Fera inventou alguma coisa, né, pra ele não precisar, né, bastava se pensar, né, que abria, né, o negócio. Acho que por isso. Com o tempo cagaram pra isso? Não, que imagina, se você prender as mãos do Ciclope, pronto, fodeu, ué. Que ele vai fazer? Fazer porra nenhuma. Eu lembro de uma história antiga dos X-Men que fala isso, cara. Tipo, o Ciclope vai atirar em alguém e mostra, tipo, uma câmera lenta, assim, e narrando, tipo. Aquelas histórias que o Chris Claremont fazia, que tinha metade da página era texto, que ele falava, então o Ciclope abre suas pupilas, né? Ele falava de suas pupilas. acionando o dispositivo que faz o visor abrir. Eu pensei comigo, então o desgraçado tá de olho fechado, porra? Como assim ele abre a pupila e abre? É demolidor, né, cara? É? Pra que ele precisa do visor, então? Porra. Não, é pra controlar, não, ué. Não faz sentido. Não, imagina não. Aqui. Não, imagina que seja um comando mental, cara. Caralho? Não, tem de tudo, cara. Porra. Puta merda. Manhattan, o seu herói faz mais sentido no cinema. Ou seja, o melhor Superman é aquele cara lá que depois fez o corno do Super-Homem. Porque ele... não, assim, sem sacanagem. O visor do Ciclope do cinema eu realmente acho legal. Porque ele abre com o... Ele abre com a mão, não tem jeito. E ele tem até uns... Lembra que ele tem uns níveis, assim, de abertura? Lembra quando ele dá uma rajada na cara da Jean Grey pra tirar o gorfo lá do grosso? Que ele ajuda com um raio bem fraquinho, assim. Daí ele mostra do lado, tem tipo um botão de volume do lado do visor dele. No lado do HDMI, do entrada USB, né? Ele vai e gira, não, assim, e abre. Mas, cara, o visor dele me... Caralho, por que que ele abre? Cara, me incomoda mais é o poder dele, cara. Porque, assim, às vezes, ele dá aquela rajada mega foda e destrói uma parede, destrói um carro, tudo que tá em volta. Aí, às vezes, ele dá uma rajada em alguém e o cara só voa pra trás, cara. Eu nunca entendi isso. Qual é que é? Bom, é rajada seletiva, essa merda? Qual é que é? Bom, eles chamam... É verdade. Mas, Mo, sabe por que não faz sentido? Eles chamam de rajada concussiva. Ela é concussiva, ela causa um impacto, certo? Ela não queima. É como se você tomasse... Ah, tá, mas daí quando pega em parede... Não, pera aí, escuta. Meu, você vai ver o que eu quero chegar. Não queima, viu? Então, ele é um impacto que dá, certo? É como se você desse um soco na pessoa, certo? E significa... Só que se você der um soco na... Se você colocar tua mão na parede e empurrar, o que vai acontecer? Você vai pra trás, certo? Porque você não vai mexer a parede, você não tem força pra isso, certo? Eu tenho. Tá bom. Cara, se o Ciclope ele atirasse aquele raio numa montanha, o impacto devia arrancar a cabeça dele do lugar. Ah, os chifres não deixam. Não, mas aí, falando em chifre, o melhor Ciclope realmente é o do filme. Porque é a síntese da vida do herói. No primeiro filme, ele não faz porra nenhuma e ainda sacaneiam ele. No segundo filme, ele perde a mulher, não faz porra nenhuma e fica chorando e quase acorda. No terceiro filme, ele morre e acorda. Peraí. Com a palavra, o Manhattan. Tá. Agora. Oh, gaguejou. Ah, ele não sabe o que falar, ele vai xingar minha mãe, quer ver? Ah, agora eu parti pra baixaria. Vocês leram aquela HQ lá do Age lá, o Irremediável lá, não lembro. A Redeemable. Isso, no inglês norte é uma maravilha. Você lembra como que é a explicação do poder do cara? Seria o poder do... De qual dele? Do plutoniano? Super. Isso. Do plutoniano. Não tô lembrando agora, não. Então, ele, na verdade, ele faz, tipo, vibrar as partículas do ar, né? Imagina que... Ele é um micro-ondas, então. É quase isso. Mas não tem a ver com o poder do Ciclope. O poder do Ciclope não é calor, porra. Você não conseguiu definir. Ah, só deslocamento do ar, então, sei lá. Quer dizer que se ele se perde no meio do mato, ele não vai conseguir fazer uma fogueira. Não, cara, ia ser quase igual os construtos de luz sólida do Lanterna Verde. Então, não, peraí, Manhattan, deslocamento do ar quer dizer que ele tem um super sopro pelo olho, é isso que você tá dizendo? Pode ser. Então quer dizer que no espaço ele não funciona. No vácuo ele não funciona, é um inútil. Então, peraí, mas ele é um inútil na Terra, cara. Coitado do Manhattan, cara. Mas vamos parar de sacanear o personagem preferido dele, vai. Cara, isso ia ser muito legal pra nada, né, no caso. Talvez pra motoqueiro, pra ter um visor pra mais escurinho, assim, quando bater o sol na cara dele, dá ideia. Ou sim, seja, tá? O Ciclope ia ser um motoboy na vida real, né, cara? No No GB ele roubou a. Ele vive roubando a motocicleta do Wolverine, né? Moto do Logan, né? É, mas, ele pega as mulheres do Ciclope, ele pega as motos dele, né? E tem um detalhe, é justa, né? Essa rajada é orgânica, né? Que? É orgânica, porque não é produzida no equipamento, é orgânica. Ah, tá. Imagina o quanto de comida esse filho da puta tem que comer pra produzir energia pra produzir uma rajada. É o mesmo. Ah. Cai na mesma problema se fosse a teia orgânica do Peter, cara. Imagina. Sim. Se ficasse cuspindo o dia inteiro. É o que ia ter, né? Cara, tu ia morrer. Ué. De desidratação em outra coisa também. E essa rajada é com cura do Wolverine, cara. Outra coisa também. O fator de cura do Wolverine tem que reconstruir os tecidos, né? Ele tem que comer pra caralho. Eu lembro de uma história da revista solo do Wolverine. Vocês se lembram daquele novo mutante chamado Cama? Tá foda. Fala, não, falei. Qual? Vocês lembram daquele novo mutante chamado Câmara? Aquele que manifestava energia pirotécnica, a primeira vez que ele fez isso, ele explodiu a boca dele e o peito? Meu Deus, que ano que é isso? Ah, cara. Sim, muito sim. Escroto, cara. Anos 90. Aham. Exatamente. Pô, anos 90. Ele era, fazia parte daquela equipe dos novos mutantes, geração que era X. A Emma Frost e o Banshee. Geração X, isso. Porra, se você for considerar o conceito de energia de impacto, era pra ter acontecido a mesma coisa com a cara do Ciclope quando ele usou o poder dele pela primeira vez. Era pra cara dele ter estourado. Vamos dizer que seja gerado pelos olhos. As pálpebras dele já deviam ter sido arrancadas. Mas tudo, mas vamos lá. Pálpebra, olho, Não, cara, também não faria sentido. Ele ia ter que ter uma cabeça gigante pra sair aquela quantidade de rajada também, cara. Mas vamos lá, a gente já chegou à conclusão que o Ciclope ia ser um motoboy na vida real. Então acho que dá pra gente seguir o podcast. Chora, Manhattan, seu herói, eu vou te falar, hein, meu, caralho. Pelo menos na slot que escreve. Cara, já é um consolo, hein, cara. Porra, você não sabe o futuro, né? Mas agora eu quero que o inferno fale de outra tecnologia. Ah, de novo? Não, pode falar. Já foi uma votada. Só que eu não falei, né? Deixa o Super falar. Ah, você não falou, Super? Foi mal. Fala aí. Achei que já tinha falado. Cara, eu não... Cara, você falou já, porra. Você falou de alguma coisa, não lembro o quê. Não, falei não. Eu queria que vocês me explicassem como é que funciona. Não falei não, cala a boca, né? Desculpa, falei. Fala. Explicasse o quê? Qual é o princípio daquela roupa de moléculas instáveis do Red Richard? Qual é o princípio dessa porra? A ideia daí é o seguinte. Não, fala aí, Manhattan. Não pode falar. A ideia daquilo é o seguinte: a molécula é instável. Então ela, na verdade, ela adquire as propriedades daquilo que está encostado nela. Ela não tem propriedades próprias, isso que eu digo. Então ela adquire as propriedades daquilo que está encostado nela. Por isso que no caso do Reed Richards, a roupa estica, a Sue Richards, a roupa fica invisível com ela, o Johnny Storm, ela queima, mas não se consome, que nem ele, entendeu? É mais ou menos isso. Além de ficar agarradinha, sem rasgar nunca. Quer dizer que se o Namor usasse essa roupa, a roupa ia ficar o quê? Sempre molhada, é? Não, se você for extrapolar isso, aquela cueca que o Coisa usa devia ter se transformar em pedra. Então a roupa do Coisa devia... A cueca do Coisa deve ser normal, assim, não é dessa porcaria. Mas deve ser bem elástica, né? Léo, só uma pergunta. Léo, uma pergunta sobre essa... Sobre as moléculas instáveis. Pergunte. Ela assume a característica da matéria com que ela está em contato, certo? O que eu sempre entendi foi isso. Mas e se tiver um choque de matérias? Por exemplo, se vai em contato com duas fontes de matéria ao mesmo tempo, qual é a característica que ela vai assumir? Aí é melhor não pensar muito nisso. Se for considerar a lógica da roupa... Não, se for considerar a lógica da roupa, então ela deve ser feita de oxigênio. Aí eu posso falar uma coisa assim. Se esse tecido tem as características da matéria que ela tem contato, então no dia que o cara tiver uma caganeira, ela vai virar merda. Quer dizer, ela vai se dissolver pelas pernas do cara, né? Cara, eu li um negócio muito nojento, transplante de fezes, já ouviu falar disso? Meu Deus! Sim, eu vi esses dias. Caralho! E é pelo estômago, tá? Não, é pior, cara. É uma cânula que entra pelo nariz, velho, pelo esôfago até o intestino. A merda é liquefeita e enfiada no seu nariz. Aham. Tá de sacanagem isso, cara. Tu não. Nossa. Como é que é? Isso é feito pra pessoas que estão com algumas infecções graves por uma bactéria específica. E esse transplante de fezes ajuda a restaurar a flora intestinal dela. Quer dizer, em vez de não, ter problema não, de merda... Alguém tá digitando, eu não quero ver nada. Alguém tá digitando, eu não quero ver nada. Vamos voltar pras moléculas estáveis, vai, é melhor. Chega, o momento sapão acabou, por favor. Peraí, Google Imagens, peraí. Vai, porra, foco, desgraçado. Moléculas estáveis. Eu imagino que... Eu imaginava que seria algo assim, que imagina num líquido, né? As moléculas estão sempre movimentando, né? Elas não assumem uma forma, né? Numa rede cristalina, por exemplo. Um sólido, elas não assumem uma forma fixa, né? Uma forma geométrica fixa. Então eu imaginava que o tecido de moléculas instáveis fosse algo assim, né? Quase que um fluido, né? Permanente, assim. Elas não tinham uma... Elas não ficavam fixas, né? Não tinham uma estrutura geométrica fixa. Elas ficavam em constante movimento, né? É uma roupa da líquida? Não necessariamente, mas que tem um comportamento assim, né? Que as moléculas têm esse comportamento. Você sabia, não necessariamente que o vidro... líquido. Você sabia que o vidro é um líquido? Sim. Então, eu imagino que o Manhattan está dizendo o mesmo princípio. Os vidros. Hoje não, o vidro temperado não tem esse comportamento, mas os vidros antigos. É um cristal amorfo, né? É um cristal amorfo. Nos vidros antigos, geralmente a base era mais grossa do que a parte de cima, porque vai escorrendo com o tempo. É. Isso hoje é amorfo. Aham. É, sim, isso são vidros bem antigos, né? De vitrais antigos e tal. Enfim, mas voltando ao. PDE também é cultura. A gente tá cultural hoje, né, cara? Ah, cara. Fico orgulho de vocês. É, algo mais a ser dito das moléculas estáveis, além de que elas também não fazem o menor sentido. Sim, mais uma coisa. O quê? Delas pra polícia. Outra Bom, coisa. Pra ficar por cima do colete de teia, né? Pra não ficar muito trambolho. Outra coisa. Sim, nunca mais ia ter ladrão e traficante nesse país, cara. Outra coisa, imagina a sorriso de Chico. Meu Deus, que nojo, inferno. Imagina aquele tecido se transformando em quintométrico. Mas, cara, a aplicação no mundo real seria o quê? Você nunca mais teria problemas de achar o seu número, né? Praticamente. É, mas todo mundo ia usar roupa coladinha, cara. Imagina o inferno com uma roupa dessa. Imagina eu, gordo, peludo, transpirando usando uma roupa dessa. Nossa. Imagina as moléculas estáveis assumindo a propriedade do suor do inferno. É. Agora que não ia ser legal. Agora que você prefere pensar nisso ou no transplante de fezes? Eu ia fazer essa pergunta. De repente não parece mais tão ruim, né? Ai. Vamos voltar pra tecnologia. Vamos voltar pra tecnologia. Inferno, uma tecnologia. Vai, fala. Octopus. Cara, essa tecnologia é fantástica, né? Por que acabar com os deficientes físicos, né? As pessoas que nasceram com problemas congênitos e tal? Por que o cara consegue movimentar? Quantos tentáculos ele tem? Quatro, né? Ou mais? Quatro. Ele consegue movimentar quatro tentáculos autônomos, né? Porque um faz uma coisa, outro faz outra. Com o poder da mente. Bicho, imagina isso no Ecos... É brilhante. Mas o cara tem que ter uma puta inteligência pra controlar os quatro, velho. Não, pra você... Não, peraí, você não precisa ter puta inteligência pra... Não, você não precisa... Cara, pra controlar um de cada vez, cara, fazer uma coisa diferente da outra? Ué, cara, você já viu adolescente? Ué, adolescente consegue assistir televisão, fazer dever de casa, escutar música... Bicho, escrever no Facebook. É, mas me diz uma coisa dessas que eles fazem bem, quando estão fazendo tudo isso aí. Mas cara, o que você precisa fazer bem, cara? É pegar um copo d'água aí na rua? Ou você é canhoto ou você é destro? Eu sou ambidestro. Ambidestro? Então, você, então você consegue tocar a punheta com a direita e mexer o mouse com a esquerda. E você não é muito inteligente. Convém, eu não sou mesmo. Então pronto, cara, pra você utilizar. São as áreas do cérebro. Ô, galera, eu provei pro Uma pergunta. galera, eu quero fazer uma pergunta. Não, vamos voltar a falar de transplante de cocô, ficar me chamando de burro aí, meu. Peraí, os braços do Dr. Octopus são movidos a quê? Ele tem uma fonte de energia que é tipo uma mochila que fica nas costas, de lá que tem as... Não tem. Não, essa mochila, ela tava acoplada à coluna cervical dele, por isso que... É por isso não, o dos quadrinhos, não. No início era assim, cara, depois... Nunca teve... Os braços saem da lateral do corpo dele, eles não saem de trás, que nem no filme. Mas eles são conectados a... Tinha tipo uma espécie de colete, não tinha? É uma espécie de colete. Eles eram aderidos ao colete. O colete que ficava com a fonte de energia, provavelmente. Antes do acidente que ligou o cérebro dele, ele mexia manipulando os controles na frente, não é, Manhattan? Isso. Como que aquela porra é movida? Deve ser, então, energia biomecânica, né? Hidráulica. Não faço a menor ideia. Discutam a forma de movimento dos tentáculos que eu vou ao banheiro. Então, porra, mas só... Vai fazer transplante de fezes com alguém. Vai fazer doação. Foi fazer transplante com a Arlequina, né? Cara, não faz sentido essa porra. Não faz sentido ele virar o Homem-Aranha também, cara. Não faz sentido. O Léo escutou. Caralho, o cara caga ouvindo nosso podcast, né? Fantástico. Eu fecho a porta. Ah, bicho, isso não faz o menor sentido. Como é que essa porra funciona? Cara, deve ser alguma fonte de energia elétrica que fica ali, alguma bateria de carro da Moura, cara. A única explicação lógica para essas tecnologias funcionarem, não só os tentáculos dos topos, como também a própria armadura do Homem de Ferro, seria até a explicação que eles deram no filme da Matrix, de usar energia bioelétrica, biotérmica e biocinética do corpo humano. E mesmo assim ainda é algo muito furado, porque a quantidade de energia necessária é muito grande. Ah, mas só o fato dele conseguir controlar. O cérebro humano só acende uma lâmpada, cara. A eletricidade do cérebro humano é capaz de acender apenas uma lâmpada. Não teria nenhuma fonte de energia cabível, a não ser que o cara andasse literalmente com uma mochila cheia de bateria de carro nas costas. Falando um pouco do mundo real, tem uma pesquisa do Dr. Nicolelis, que é um brasileiro, o objetivo dele é na abertura da conquista. Não, porra, deixa eu falar. Uma coisa legal. O objetivo dele é, na abertura da Copa do Mundo de 2014, fazer uma criança paralítica andar com um exoesqueleto movimentado pelo pensamento e dar o chute inicial da Copa. Ele já tá com um trabalho bem... Eu vi isso no Fantástico. Ele já tá com um trabalho bem avançado nesse sentido, né? São eletrodos implantados no cérebro, né, que você consegue comandar um exoesqueleto através do pensamento. Podiam fazer isso. Mas tem uma... né? Ele parava de cair, pelo menos. Mas tem uma fonte de energia, né? São baterias que dão energia a esse exoesqueleto. É fio terra, né? Talvez pode ser isso, né? Talvez o Octopus recarrega os tentáculos, sei lá, alguma coisa pra recarregar. Não, ele deve ter alguma tomada em algum lugar do corpo dele, né? Possível. Cara, ele deve ter uma dor nas costas fodida. Imagina o que deve ser andar com aquelas merdas. Ele usa pra apoiar também, né? Vamos dizer que ele usasse sempre dois pra se apoiar no chão. Ainda assim, porra, imagina. A Tia May nunca conseguiu fazer cavalgada em cima dele, né? Como é que ele ia apoiar as costas na cama? Porra, cara, mas pra ele comer a Tia May ia ser bom não, velho. Imagina, ia pegar a véia de tudo que é jeito e ia sobrar as duas mãos ainda pra... Tentáculos. Se a gente quisesse. Tentáculos. E agora ele vai fazer o Anubis curte. O Anubis pira. E agora ele vai fazer tudo isso com a Mary Jane. É verdade. O que você acha, amor? Eu acho que o senhor é um fanfarrão, senhor. É muito errado, né, cara? Ô, amor, é o que eu falei pra você. Além de ter comido a Tia May, agora ele vai comer a Mary Jane. Cara, é muito errado. O Peter tá no corpo dele, na mente dele, e vai lembrar que ele comeu a Tia May. cara. Ô, Mo. Cara, peraí, rapidinho, Nuco. Ô, Mo, é uma merda, eu concordo com você. Mas, cara, você tem que reconhecer que aquela cena dele tentando buscar as memórias boas do Octopus e lembrando do casamento é muito boa, cara. Ah, foi engraçado, cara, eu concordo. Eu ri pra caralho com aquilo. Não, porque é uma cena tão surreal, né, cara? Tipo. Ele, não, meu Deus, essa lembrança horrível, tem coisas felizes. Daí vem a cara. Mo, era mó tarado, você. Mo, você lia a Ultimate Spider-Man? Ah, eu li toda a fase do Bagley, cara. Depois eu parei um pouco de ler. Você leu, então, onde a edição em que ele e o Wolverine trocam? Sim, cara, muito engraçado aquilo, cara. E tu se lembra o que é que o Wolverine fez com a Mary Jane no corpo do Peter? O que ele tenta fazer, né, cara? Não, ela fala que conseguiu, só que só vão fazer de novo quando forem maiores de idade. Não, não, ela fala, não, aquilo que tava tentando fazer comigo hoje de manhã, acho melhor a gente esperar um pouco pra quando a gente for mais velho. Ele não consegue comer ela, cara. Ele tenta. Não, acho que ele consegue comer ela. Eu entendi que ele não conseguiu fazer. Ele só dá uns amassos na América. É, cara, ele não consegue ir na segunda base, não. Ele tenta, mas não consegue. Ah, então, você já... Então, é a mesma coisa que tá acontecendo agora. Não, não é, cara. Aquilo é o Universo Ultimate. Aquilo foi uma piada. Isso não... Isso é uma piada com a cara do leitor, então, cara. Então, claro, o Bendis escrevendo, né? Claro, o Bendis escrevendo. É uma cara, piada do... É uma piada é um... do... Chega, porra! Homem-Aranha Superior fica pro outro podcast. Cara, eu acho que a gente devia fazer um podcast só de Homem-Aranha Superior, velho. Ia ser muito foda. Como? Eu venho. Xingar o podcast inteiro, aquele gordo, filho da puta. É, a gente tem que fazer um podcast só da Tia May, né? A Tia May e aquela... Não, aquela velha é uma viúva negra, cara. Ela já enterrou quantos maridos? Não, cara, mas é... Cara, eu voto pela Tia May ficar no lugar do Vigia, cara. Ah, mais poderosa que o Galactus, aquela porra. De repente ela é um Vigia. É capaz mesmo. A gente espera mais uns 4 meses pra ter mais umas edições e faz um podcast. Ela é o avatar do Vigia na Terra. Mas agora eu quero que eu quero que o Dr. Manhattan fale de alguma tecnologia. Ele não vai falar, quer ver, filho da puta? Vai dar aquela lá ou aquela é pro final? Aquela qual? Aquela que eu comecei falando lá do impacto lá dos caras. Não, porra, aquilo, a gente tá falando do impacto de todas as tecnologias, caralho. Ah, então passa pra outra aí depois. Caralho. Ah, fala do nulificador total lá do Galactus, porra. Cara, nem eu sei por que serve aquilo. O nulificador total, a grande borracha, a grande apagador do universo? É, que o único humano que tem. O nulificador total faz é isso. Que o único humano que tentou usar aquela merda foi o Quasar e ele apagou, se auto-apagou a si mesmo. Burro pra caralho! Se fudeu! Peraí, tá no reverso! Oh! Mas cara, quando foi isso? Ele usou isso? Saga do Infinito, na segunda parte, aquela que tem o mago. Ah é, cara, aquela porra não funciona, eu me lembro disso. É, ele pega, o Thanos manda ele lá e fala, Quasar, vai lá e não pensa. Vai, aponta e usa aquela porra. Só que o Quasar vai lá, caralho, e aí, vou usar, tá, não sei o que. Só que ele tá, acho que, se eu não me engano, ele tá até meio incerto até de como se segura aquela porra. Porque ele não parece com uma arma, não parece com nada, né? É uma traquitana lá que ele tá na mão. Daí ele vai, vou usar. Daí ele vai, dispara o negócio, daí ele some. Burro pra cacete. Nunca mais aparece, é tipo o Luke Skywalker segurando a lightsaber pela primeira vez, assim, na ponta pra cara dele, né? Aquilo é muito bom, né, cara? Pega a arma mais poderosa do universo, a primeira coisa que ele faz é aponta pro olho. É o Obi-Wan, dá um salvezado, seu burro! Mas já que o Manhattan não vai falar, vai lá, Eunuco, faz a gentileza aí, vai. Falar sobre o nulificador total? Ah, fala o que você quiser, meu chuchu. Fica à vontade. Tá bom. Uma tecnologia que realmente não dá pra existir. Aquela porra daquela capa do Batman nos filmes do Nolan. Impossível, porque... Tá bom, é um... Eu conheço um cara que discorda de você. Instáveis, que fica rígido. É, eu sei quem é esse cara. Ele é um tecido de moléculas instáveis que fica rígido como uma corrente elétrica. Tá, quem, tudo bem. Quem, o cara? Mesmo que ele ficasse naquela... Mesmo que o tecido ficasse naquela forma, na forma de asa, como iria ter sustentação? Tipo, como ele ia poder ficar equilibrado, como o corpo dele ia ficar numa posição que ele pudesse planar? Não tem como. Claro que tem, ele é treinado em 25 mil tipos de asa delta. Ah, sim, claro, né? Ele é ninja, ele voa silenciosamente. Ele é ninja. Ele tem preparo. Ele ia cair igual uma pedra, isso sim. Igual um pacote de cocô no chão. Então, né, vamos pensar em outras aplicações. Tipo, se aquela porra tem outras aplicações, já que o próprio Lucius Fox falou que pode assumir qualquer forma que ele quiser, então ele poderia usar de outras formas. Ele poderia usar aquilo pra virar, aí sim, um bate-escudo. Não. Poderia não. Virar... Um ótimo bate-escudo, né? É um bate-escudo pra você montar pro próprio Batman. A espessura de uma tenda de quintal, aquela. Panuco, o que o Lucius Fox quis dizer é o seguinte. Aquele negócio, ele pode ser, tipo assim, costurado pra quando você passar a corrente elétrica, ele assumir a forma que você quer. Não é que ele pode assumir qualquer forma, qualquer hora. Entendeu? Então, mas ele pode... Ele não poderia programar pra que assumisse outras formas? Não, poderia ser feito, né? Não tem nada de programar. Você passa corrente e ele fica duro. Acabou. Ui. Ele poderia costurar de forma... Ui. Tinha que ter um recorte ali, né, cara? Ele poderia costurar de forma que na hora que passasse a corrente, ao invés da... de uma asa delta, virasse, sei lá, uma oca. Uma barraca. É uma barraca, entendeu? Mas assim, ela sempre ia assumir essa forma. Mas já que você falou do Batman, Nuno, tem uma coisa que eu queria, que eu acho mais legal falar. Eu sei o que o Léo vai falar. É o cinto de utilidade do Batman. Nossa. A maior pochete do mundo, né, cara? A maior pochete do Léo. Muito melhor do que a minha, cara, porra. Você já reparou, ó, quer ver? Você já reparou no tamanho dos bolsos da pochete do Batman, né? Uhum. E vocês já repararam no tamanho do batirangue do Batman? Como ele enfia aquela merda lá dentro? Da mesma forma como ele enfia o escudo. Quer que eu responda? É. Cara, isso não ele faz... Ele coloca a mão atrás pra tirar piada, alguma coisa. Cara. Já sabe onde tira. O bate-cinto, cara, é uma grande piada. Porque esse sim não faz o menor sentido, cara. Não tem cabimento. Isso é a mesma tecnologia da Pokébola. É, cara. É Pokébola, cara. O segredo é esse. Pokébola é mais legal, pelo menos. Agora um bichinho legal ali dentro. Ah, cara. Enfim... Foi explicado na feira da fruta. Ele tira tudo da bunda. Cara, é que tá. Enfiar as coisas na bunda, tudo bem, mas porra. Imagina porra, você. Como assim, tudo bem? Ih, alguém andou tomando muita fanta maracujá, hein, cara? Não, ele faz isso. Não tenta se consertar, meu filho. Não, ele enfia as coisas na bunda, por exemplo. Bicha. Uma coisa dessas pode ser tudo bem. O que me abisma é você tirar equipamento tecnológico cheirando a merda. Ele vai tirar, vai cheirar, no vai rabo, jogar o batirão de soço. Haja chuca. Depois o Kiko explica pra vocês o que é chuca. Não, ninguém aqui quer saber o que é chuca. E o leitor menor de idade não pode saber. O ouvinte menor de idade não pode saber disso. Depois deixa isso como assunto pra um post qualquer do Chris. Cara, o desenho da animação do Batman tinha um centro de utilidades que eu achava legal. Que era tipo umas caixinhas que é com a boca virada pra baixo. Então ele apertava a parte de cima, ela abria e ia... Tipo assim, ele apertava com o dedão e com os dedos embaixo, mesmo, né? É, ele apertava com o dedão, a caixinha abria e o que ele queria pegar já caía na mão dele. Entendeu? Ali eu achava até legal, mas assim, fazia sentido pra ele pegar aquelas bombinhas de fumaça que ele usava, entendeu? Uma cápsula, passagem, assim, né? Uma cápsula que ele volta e me tirava. Não aquela porra, aqueles batirangue que tira. O batirangue ele tira do cu, cara. Não tem explicação. Não, cara, faria mais sentido se fosse os batirangue do ano 1, cara. Que era tipo uns. uns dardos envenenados, né? Coisa assim. Ah. É que nem o que ele usa no filme. Bem é, cara, que... algo naquela linha lá, cara, até faria mais sentido, assim. Ele até fala no... Agora não lembro qual gibi foi. Acho até que foi no ano 1. Não, não foi no ano 1. Não lembro, cara, que ele fala com alguém que eu também não lembro, meu Deus. Que fala, ah, por que tu não usa um cinto de utilidades maior, tal, pra caber mais coisa? Ah, não, não dá. Eu já experimentei, eu fico muito pesado, fico lento, não consigo movimentar direito. Então, faria mais sentido. Eu fico gorda, eu não fico lindo e reluzente. Eu acho que isso, ele teve essa conversa, ele teve com um super-homem. Acho que, se não me engano, foi com um super-homem que teve essa conversa. Eu não lembro com quem foi, cara. Tá tarde já. Outra coisa que eu sempre pensei no Batman é o seguinte: beleza, vamos dizer que ele tá numa luta um pouco mais longa. Quantos batirangues você acha que ele deve conseguir andar ali? Isso foi uma pergunta, seus filhos da puta. Com quantos batirangues vocês acham que ele anda? Ah, sei lá, uns 5, 6 no máximo. Vamos dizer que ele vai brigar com... Ah, ele precisa derrubar... vamos dizer que ele precisa derrubar 15 caras longe. E aí? Ele vai ter que pegar no chão, né? Cara, sabe o que isso me lembra? Vocês viram um quadro? Eu acho que foi do Saturday Night Live, sacaneando os Vingadores, que o Jeremy Renner, ele mesmo tava lá fazendo o Gavião Arqueiro. Vocês viram isso? Não. Aquele afetado? Então, eles estavam... vamos encerrar depois de acabar essa rodada. Então, eles estavam fazendo, sacaneando aquela cena da batalha, né? Eles estavam lá, não, então você, sei lá, Thor, vai lá e luta com não sei quem e tal, tal. E tava lá, Gavião Arqueiro, você trouxe quantas flechas? 15. Mas caralho, tem mais de 1000 alienígenas aí pra gente lutar, tal, não sei o quê. Agora tem 15 a menos, de nada. É mais ou menos isso, cara, porra. Você, as flechas, tanto do Gavião Arqueiro quanto do Flecha Verde nunca acabam, isso eu acho fantástico. Algo mais a ser dito da tecnologia do Batman? Não. Só o fato de existir o Batman já é uma possibilidade, né, cara? Quem é que construiu a Batcaverna? O Batman é pedreiro também? Ah, não, pera aí. A Batcaverna sempre existiu, cara. Sempre existiu o elevador que leva da mansão até a Batcaverna. Sempre existiu a passagem onde fica a pista. Cara, não, Batmóvel, não. Tu tá sendo babaca. A única coisa que ele teve que botar foi luz, cara. Já tinha uma passagem embaixo lá, dos familiar dele lá que usava com a pista. Quem que montou a porra toda lá, cara? Cara, o único trabalho que ele teve foi botar um iMac gigante lá, cara. Só isso. Ele tem uma paradinha, cara, que eu não tô... Batmóvel. Ele dá uma paradinha aqui, que ele Batmóvel. Pera aí, não. Que ele estaciona o Batmóvel, a plataforma gira pra virar o Batmóvel pra saída de novo. E deixa ele pronto pra ir embora, cara. Tá, cara, ele deu uma ligadinha pro Tony Stark. O Tony Stark foi lá e ajudou ele e tal. As passarelas, cara, porque aquele terreno são várias cavernas. É um sistema de cavernas. Ele tem várias passarelas. É uma galeria. E as passarelas? Foi ele que criou aquilo tudo, ele que montou, ele botou de baixo nas costas, ele desceu de elevador. O pior que foi isso mesmo. Foi ele e o Alfred, velho, que montaram aquela porra. Cara, nem o Nolan explica isso, cara. O Nolan até ignora essa porra. Não tem como. Mas chega aí, Batman. Eu quero que o Super fale de uma tecnologia. Porra, agora escapou, cara. Então eu quero que o Mo fale de uma tecnologia. Cara, me fugiu o nome do negócio agora. Deixa eu ver se eu lembro rapidinho aqui. Eu realmente eu sei o que eu quero. Ah, não, não é. Lembrei. Não, cara, olha só, não faria o menor sentido na vida real, não teria como, mas é uma coisa que me gera... Caralho, tá foda. Caralho, meu, para de usar palinha. Cara, é o capacitor de fluxo, cara. Pra viagem no tempo. É por isso que eu falei, não faria o menor sentido, porque essa tecnologia, assim, não... Não teria como ser criada, né, cara? Mas é uma coisa a se pensar, né? Mas não é quadrinho, Moi. Fala uma de quadrinho, por favor. Ah, tem que ser de quadrinho, né? Viu só, cara? Tá foda, peraí. É, vai pro próximo aí que eu penso aqui. Você era o próximo, eu já pulei o Super. A gente vai acabar. Pula de novo. Pula de novo. Super, vai, você de novo. Passa ou repassa? É... O Léo Celso Portioli, né, cara? Porra, cara. O inferno quer saber da bengala do Demolidor. Pô, posso nem passar cola pros caras, sacanagem. É super, pensa, é qualquer coisa. As flechas do Flecha Verde, cara, a flecha luva dele. A flecha verde? Flecha verde. O arqueiro verde, pô. O cara tem uma flecha que tem uma luva de boxe na ponta. A flecha... Ele consegue atirar onde ele quer aquilo. Cara, umas coisas que eu sempre achei, assim... Tá, são os ciborgues em modo geral, né, cara? Como é que aquela parte metálica não rasga o corpo das pessoas? É, e são rápidos, né? São todos rápidos e tal. É, porque aquilo, por exemplo... É, tem o ciborgue da DC, né? O cara tem as partes metálicas e tudo. Cara, e ele tem super força, né? Como é que o corpo aguenta aquilo? Devia, sei lá, no mínimo partir a coluna do cara. Boa, bem pintado. É, cara, ciborgue no mundo real não tem nada assim, de metálico. São materiais leves, de metal, não sei, de metal pesado, né? São materiais leves. Que tende a se moldar o corpo humano. Aí vem um cara tipo o ciborgue mesmo dos Titãs, que não faz o menor sentido. É, cara, porque o cara devia se rasgar todo, né? Não, e nem por isso, não faz sentido no ponto de vista técnico também, cara. Porra, o cara tem pele à vista ali. Onde é que o cara vai atirar primeiro? No metal ou na pele? Vai dar um zoom na pele do cara. Isso é o ciborgue de Marvel, porque o ciborgue da nova geração agora, ele só tem um pedacinho de bíceps ali, não dá nem mais pra falar que ele é negão. Traiu o movimento, né, cara? Ah, não, agora eu me lembrei, tem uma edição do Warren Ellis, aquele Frequência Global, vocês já leram? Não, mas prossiga. Então, tem uma edição que fala sobre isso, que é sobre ciborgues, né? Que tá, ele tentou explicar de modo científico como que seria uma pessoa assim. Cara, ficou uma coisa meio escrota, porque a parte metálica e a parte orgânica teria, tipo, que ser pele morta, sabe? Agora imagina o Warren Ellis explicando os ciborgues, cara. Cara, quanta maconha ele não fumou. Não, pior que o Warren Ellis é maluco, mas ele é aquele maluco metódico, sabe? Ele explica como que seria certinho. Sabe aquele maluco obcecado, tipo psicopata? É o psicopata que vai cortar o mesmo pedaço da pessoa sempre, assim, né? Primeiro. É, então, por aí. O Warren Ellis é assim, cara. Muito bom. Algo mais a dizer de ciborgues, androides ou similares? Que eu não gostaria de ser um. Cara, eu vi uma pessoa um tempo atrás que o cara tava querendo fazer próteses, né? Baratas, assim, pra pessoa sem braços, e o cara criou uma prótese que, em vez de tentar emular uma pinça ou uma mão, ela é tipo um tentáculo. Uma pinça? Na hora que o cara contrai o músculo, ela enrola nas coisas. Eu achei a coisa mais sensacional do mundo, cara. Se cortasse minha mão fora, ia criar naquela. É, cara, vê você jogar no Nintendinho com aquela porra enrolando no joystick, né? Não, cara, eu já não ia ter a mão, inferno. Eu já ia tá triste pra caralho. Eu ia preferir perder as pernas do que a mão, cara. Mas agora eu acho que já deu tempo do Moy pensar numa tecnologia. Não, só complementar o do Cyborg. Pior que não, cara. Deu. Peraí, então fala. Aproveita que o Manhattan vai falar, daí você pensa, vai. Não, tem uma equipe de estudo nos Estados Unidos. O cara é até... O cara que fez o livro que eu usei na faculdade. Eles estão desenvolvendo um rim artificial, né? Seria quase que do tamanho de um rim. O problema é que ainda esquenta um pouco, mas... Ele faria as funções, né, renais no tamanho... Né? Praticamente igual ao tamanho do próprio rim, é um pouco maior atualmente. Mas, né, é um campo, né, que existe estudo realmente, né, se for pensar, né, dessa biomecânica, né, órgãos artificiais. Né. Então é o old school da escola cyborg, sei lá. É, ó. Ouvinte, nesse exato momento, o Moy tá escrevendo o seguinte no chat. Alguém falou alguma coisa aí, não lembro de nada mesmo. Daí a gente tá sugerindo pra falar bengala do Demolidor. Que a bengala do Demolidor virava desdobrava, né? E virava aquela parte que segura a bengala e virava um bastão. Tá vendo aquele inferno, as asas de metal do anjo não são tecnologia. Elas são tecnologia, mas não conta. As do arcanjo são sim, porque é de metal, tá? É, mas é meio que uma engenharia. É meio que uma engenharia genética nele, não é mecânica. Eu falo aí do carro do aranha, velho. O Super tá sugerindo o carro do aranha. Do bug do aranha, então. Bug aranha é foda, cara. Explica essa porra, Mo. Cara, esse é até fácil. Cara, tá dando tipo um dos piores momentos do aranha pro Mo, hein? É pra sacanear mesmo, né? Vai, Mo, fala. Cara, o bug aranha era muito mais legal que o Homem-Aranha Super, cara. Mais legal que o Batmóvel também. Oh, muito mais legal que o Batmóvel. O Batmóvel não anda na parede, cara. Tira a bolacha da boca e fala da porra do bugue-aranha, desgraçado. Agora eu tô comendo. Pera aí. Cara, mas esse não é tão hardcore, não, é. Tem. Eles estão desenvolvendo um tênis, um material, que tem a mesma. Igual a lagartixa, é o mesmo processo, por assim dizer. Mesmo mecanismo. Adere à superfície. Então imagina que as rodas são feitas desse material. Ô, Moy, você pode falar de caixa materna, você pode falar de tubo de explosão, você pode falar dos ferrões da Viúva Negra, você pode falar das flechas do Flecha Verde, do Gavião Arqueiro. Flecha Verde, a gente acabou de falar das flechas do Flecha Verde. Não, não ninguém falou nada. Flecha Verde. A gente só comentou que ele tem a flecha luva de boxe. Não, cara, isso foi explicado, entre aspas, assim, naquela revista O Arqueiro Verde Ano 1, cara. Teve uma saída bem legal que o cara usou, ele simplesmente tirava a ponta da flecha e deixava só a parte metálica ali, aquela. Aí meio que entrava em... Quando pegava no cara, ele ia nocaute até. Cara, é uma coisa bizarra, que não faz o menor sentido. É uma impossibilidade física. Caralho, mano, tu come mal pra caralho. Parece um cavalo machucando. Eu nem tô comendo agora, cara. Eu nem tô comendo agora. Batendo talher, né? É, batendo talher. Porra. Não, a mãe dele fazendo um aviãozinho. Peraí, porra. Inferno, fala aí. Acho que até sei o que você vai falar. Fala aí. O anel da lanterna, cara. Isso não era. É uma impossibilidade física, assim. É, na natureza, no universo, existem quatro grandes forças, né? Que é a força da gravidade, a força eletromagnética e as forças fraca e forte criadas por Einstein. Tá errado! O quadrinho criou a quinta força, que é a... Você falou merda. Você não criou essas porra, não, caralho. Ah, não, na verdade não falou merda, mas você esqueceu de falar da gravidade. Eu falei gravidade, foi a primeira que eu falei, cara. É? Então tá bom, então não falou merda, não. É isso aí mesmo, é fraca, eletromagnética e gravidade, é isso mesmo. Aí você não criou porra nenhuma disso daí não, caralho. É, já existia, né? É. Não, que ele formulou, né? Mas enfim, que força é essa força do anel da lanterna? Que ignora a gravidade, né? É, ignora as interações eletromagnéticas. Não é uma energia radioativa. Magnéticas não, cara. É a força de vontade, tá? Não, porque ó, as interações eletromagnéticas são mediadas pelo fóton. O anel, né, de luz. Uhum. É, agora, ele se aproxima do Sol tranquilamente, né, cara? Quer dizer, só a força eletromagnética... Não posso nem falar nem o calor. Só a força eletromagnética emanada pelo Sol já destruiria completamente a proteção dada pelo anel. Inferno, ele respira a luz do anel. É, cara, isso, porra, Bicho, ele se aproxima de um quasar, cara. Quasar é a coisa mais radioativa que existe no universo, cara. A energia do quasar é uma coisa assim de destruir planetas. Ele se aproxima de um quasar como quem pega um cristal no chão. Cara, mas todo personagem tem possibilidades físicas. Como é que, por exemplo, o Super-Homem anda, voa? Esse é o tema do podcast, seu animal. Cara. Agora que você percebeu isso... Mas o Superman não voa. Eu achava que era gastronomia. Gastronomia vai ter outro, mano. A gente tava esperando pra juntar mais gente que sabe cozinhar. Se dependesse de mim, do Manhattan, fudeu. Vocês ficam dando ideia pros concorrentes? Na semana que vem o Franguinho vai fazer um podcast sobre gastronomia. Cara, eu não duvido, velho. Não. Como abrir um pacote de Doritos, né? Mãe, no caso do Franguinho, né? Mãe, abre pra mim. A coisa mais complexa que eu fiz foi uma barrigada de porco. Super, super. Mãe, abre pra mim. É, tu vai pagar quanto? Ah, hoje quero ter ouvido esse diálogo de vocês. Não entendi isso. Depois dessa piada envolvendo a índole da mãe alheia, mãe, vai. Faz mais uma tentativa aí. Assim que aproveita que o Azaghal tá lindo, tá rindo e pensa uma tecnologia aí. Cara, puta até a alma. Cala a boca, inferno, porra! Fala, amor. Deixa eu ver. Cara, lá, o capacete do... Porra, Homem-Formiga. Professor X. Isso, obrigado. Eu não ia falar, mas o capacete do Homem-Formiga, cara, que faz o cara, além de... Ah, não, esse é o poder. Mas não é o capacete que faz ele falar com os bichos, é? Não, é o capacete. Ele não encolhe por causa do capacete. Ele usa o capacete pra falar com as formigas. Isso, cara... Tirando que é retardado pra cacete essa aí. Qual a utilidade dessa bosta na vida real, cara? Ele usa feromônios, né, pra controlar as formigas através do capacete. Mas, cara, primeiro, como é que ele vai controlar as formigas? Mesmo que por feromônio, sei lá. Amor, você lembra na primeira história... O Homem-Formiga Ultimate, a primeira história que ele vai tentar usar essa merda? Que ele tá com os defensores buchas? Sim. Vira assim, não, fiquem tranquilos, vou mandar todas as formigas da área e atacar os caras, né? Você já imagina, nossa, vai ser uma cena de filme de terror. Daí o cara toma um cacete lá no meio dos criminosos, porra, cadê as formigas? Cara, não tem formiga aqui. Trapalhões, né, cara? É muito trapalhões aquela série, é muito boa, cara. Mas, cara, ó, partículas PIN, vai, irmão. Encolher e aumentar. Também não faz sentido, cara. Primeiro que pra alguém aumentar... Isso até eles mostram um pouco no mais, assim, né? Nos Ultimates, cara. Não faria sentido, porque o cara ia esticar tanto que ia rasgar todos os músculos dele, cara. Ia estourar todos os músculos da pele dele. Peraí, Mo, não é bem assim, não. A questão é que lá, o gigante, né? Como é que é o nome do personagem? É o gigante, é. Ele só poderia crescer próximo de 20 metros. Se ele crescesse mais que isso, ele iria desabar sobre o próprio peso. Não, ou seja, ele aumenta de massa. Se ele aumenta de massa, então ele recebe matéria, né? De onde é que vem essa matéria? Do cu. Só pode ser. Dadá. Dadá, muito bom, velho. Lógico. Eu acho mais legal... Cara, o Dadá é tipo uma fonte de energia inesgotável, né, cara? Enfim, eu acho mais legal você pensar quando eles encolhem, cara. Porque ou eles mandam matéria pro cu do Dadá, porque ele diminui, ou então eles ficam compactos. Mas se ele ficasse compacto, eles iam ter exatamente o mesmo peso, só que pequenos. Exato. Só iam ser muito densos. Aqui, se ele encolhe, ele perde matéria. Tudo bem, converte matéria em energia. Tá, então quer dizer que quando ele encolhe, ele libera calor? Não, acho que ele fica mais denso. É por isso que quando ele salta, ele consegue acertar os bandidos, né? Coisa assim. Não, cara, mas aí se o Homem-Formiga subisse no ombro de alguém do time, como ele costuma fazer, ele ia atravessar o cara. É. Só pelo dele ali. Imagina você ter, sei lá, vamos dizer que ele pese 80 quilos. Imagina você ter 80 quilos no seu ombro apoiado em um ponto. Assim, do tamanho... Ele tá pequenininho... Um ponto do tamanho de um... A pressão exercida. Lá, de uma cabeça de prego pequeno, assim. Ele ia, cara, ele ia atravessar os caras. É, cara, não faz o menor sentido isso. Isso é impossibilidade física. Mas, isso ia ser uma coisa legal. Isso ia ser uma coisa legal pra ter no mundo normal, porque compactar coisas e guardá-las ia ser uma coisa muito fantástica. Isso ia ser útil, hein, cara. Não ia ter lugar pra guardar gibi, cara. Olha só. Livro, cara, gibi. Os meus gibis cabem todos no HD. Os meus também. Olha lá. Bando de filho da puta. Depois a gente toma processo, não sabe por quê, né? Ué, eu falei se eu paguei por eles ou não? Ok, cara, ok, sério. Um Amba, velho. Imagina você trazer... Um monte de contrabando. Primeiro pensamento do brasileiro, né, cara? E a quantidade de muamba que eu ia trazer pra revender aqui pro juro abusivo aqui no Brasil. Isso, isso ia ser legal. E ele usa isso pra transformar o mundo num lugar melhor? Não. É um babaca que nem o Tony Stark, que não compartilha com o mundo o reator Ark. Imagina a quantidade de chinês que tu ia poder transportar ilegalmente pra trabalhar custo zero. Nossa. Aqui pra ti no Brasil. Atravessar a fronteira com o mexicano, né, cara? Cara, por isso que eu falo, cara. Se alguém tivesse qualquer uma dessas tecnologias aí, cara. Cara, se um de nós aqui, qualquer um aqui da mesa, cara, ninguém ia usar em benefício do mundo. Ia usar só em um benefício próprio, cara. Eu ia. Tá bom, então. É acabar com a raça humana. Uhum. Era o primeiro que ia tentar escravizar o mundo inteiro, né, cara? É acabar com a raça humana, que é a melhor coisa. Nada, o inferno ia preferir encolher e dormir. Ô galera, vai, chega! Vamos tá cumprindo pra caralho já o podcast, vamos encerrar com as considerações finais. E nas considerações finais, vocês falam uma tecnologia de merda de quadrinhos, que obviamente não ia prestar pra porra nenhuma. Qualquer uma, pensem nos personagens mais buchos, começando com o Inferno. Cara, tecnologia de merda. Uma tecnologia de merda é. Sei lá, cara, pula eu. Porra, agora foi difícil achar as boas, né? Ele quer que a gente ache uma ruim agora. É, né? Cara, porra, tecnologia de merda. Só pega os participantes de calça na mão, esse filho da puta. O óculos daquele cara dos Vingadores, aquele bucha, que eu esqueci o nome agora. Puta que me pariu. Logan, não. Como é que é o nome do cara? Nos Vingadores? Nah, quem que é esse cara? Como é que é o personagem? Ah, é aquele que usava um óculos quadrado, que morreu. Ah, o Magnum? É, o óculos do Magnum. O Magnum, o detetive, né? O Wonderman. Ele deixava raios dos olhos também, né? Igual o Ciclope. Não, eu sei que ele tinha os olhos vermelhos, mas era só pra esconder aquilo? Era maconha. Cara, que óculos feio, cara. É quadrado. É um óculos da década de 70. Imagina um cara. Um bando de heróis tá um cara com um óculos de quartzo rubi, cara. Um óculos de âmbar. É aquele de dirigir à noite. Coisa patética. Aliás, ele era patético, né? Eu nunca entendi cara, muito bem, cara. O que é o Marco? Olha só. Considera o seguinte: o Hulk vermelho bateu no Thor. E o Magnum bateu no Hulk vermelho. Então o Magnum mete o cacete no Thor, cara. É sério que a gente tá cogitando o Hulk vermelho aqui. É, pra falar de coisa ridícula. Mas não é tecnologia o Hulk vermelho. É verdade. Não é magia. Não é magia, é tecnologia. Vamos lá, Inferno, considerações finais. Considerações finais? Ah, cara, os quadrinhos são muito mal feitos, tá? Na boca. O quadrinho é um negócio muito mal feito. Quadrinho de herói. É por isso que eu gosto do Ennis, cara. Que o Ennis detona a porra toda. Muito bom, agora fica quieto. Manhattan, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, seja útil. Qualquer coisa do Batman, cara. Bem merda. Bate repelente de tubarões? Não, isso é maneiro, cara. É mega útil. É legal pra caramba, cara. Mega útil. Tu encontra tubarão todo dia, cara. O ruim é você ser pendurado pelo cobra com o tubarão agarrado na perna. Isso que faz todo o sentido do mundo tu ter um bate repelente de tubarão. Eu achava legal que o bate repelente de tubarão é um spray com uma etiquetinha de morcego escrito bate repelente de tubarão. Achava... Cara, o Bruce tem toque, né, cara? Ele tem que ter tudo etiquetadinho, bonitinho. Cara, o Bruce é tipo Monk, né, cara? Ele... É um Monk. Organizadinha. Só que o Monk é menos chato que o Bruce Wayne. Concordo. Eunuco, você? Olha, a única tecnologia ridícula que eu consigo lembrar é daquele inimigo do Homem-Aranha, o Pit Pot de Pasta. A arma de gosma dele. Ah, meu Deus, por que você lembrou dele? É uma arma que lança cola. mas o Aranha levou uma ruim pra ele no início. O Aranha foi sacanear ele e levou uma ruim no início. Não é tão ridículo assim, cara. Bom, imagina assim, ó. A gente já tem os nossos policiais aqui com o soro de soldado, tá? o Kevlar de teia. Esse dá uma arma de cola pra eles, cara. Mas, cara, eles... A roupa de tecido de flexibilizável. Cara, eles entram no morro e não vai sobrar traficante, cara. Uma capa do Batman. E eles ainda iam controlar umas formigas ainda, só pra zoar os caras, ainda. Toma aí umas formigas aí, otário, na cara. Existe uma arma que a polícia também já tá. Não é daqui, acho que é de fora. Que é assim, é tipo uma espuma, mas ela em contato com o ar, ela vai ficando. Vai se solidificando, né? Então, a diferença é que tem daí ser 5 policial com tipo um bagulho de um extintor de incêndio nas costas, assim, né? É, exatamente. E esse negócio é um. Eles não usam. Primeiro porque ainda não tem uma forma de dissolver fácil. Demora 2 horas pra dissolver aquela merda. Segundo, porque se você der na cara do humilhante, você mata ele. Você vai sufocar o desgraçado. Aí, é útil, cara, então. É útil aí, ó. É uma arma útil. Imagina o pra diadema, é. Imagina o super soldado. Imagina o super soldado do BOP com seu uniforme preto de moléculas estáveis subindo só na cara de traficante. Aí, vocês falam que não é útil? Super, você! Cara, eu tô aqui há meia hora pensando em algum, não consegui pensar em porra nenhuma. Caralho, eu coloquei vários aí no chat, seus filhos da puta. Mas você falou ridículos, e os ridículos a gente já falou quase todos. Não, cara, a gente não falou. Eu que tá no chat! Ah, não tô valendo, eu tô vendo aqui. Posso falar, cara? Regra 13. Meu Deus do céu. Mo, por favor, vai. Cara. Tu mencionou só as pernas, mas não só as pernas. A armadura do Metaloid é muito ridícula, cara. Qual é a tua habilidade, meu amigo? Qual é que é? Fala. Eu estico as minhas pernas. Cara, qual que é o nome do Metaloid em inglês? Eu nunca entendi por que ele se chama Metaloid. Vou procurar, vai. Boa continua pergunta, falando aí, cara. Mano. Boa pergunta, cara. Não, era isso mesmo. Cara, é ridículo demais, cara. Não tem nem o que explicar, cara. Não tem. Ah, cara, tecnologia. Lembrei de um. Agora espera a tua vez, o Mou tá falando, porra. Ah, acho que é. Foda-se. É a marreta biônica do Chapolin. Que isso, cara? É isso dos quadrinhos, não, né? Isso não é quadrinho, cara. Pô. Ué, já lançaram quadrinhos do Chapolin no Brasil, então vai. Não, tenta de ler a porra do chat que tem vários aí. Mou, continua. Não, cara, é isso. É que é tão idiota esse ridículo que nem tem o que falar, cara. É, o Metaloid. É só falar assim, Metaloid. Pronto, tu não precisa explicar. Ele é ridículo, até o nome dele é ridículo, cara. Não faz sentido, a tecnologia. Qual é a tecnologia daquela porra lá, cara? Ele estica as pernas, tá bom. Ia ser, o que que ele ia ser? Ele ia virar um eletricista, aqueles caras que trocam poste. Ele ia trocar poste. Ô, Mo, Mo. Que? Eu agora entendi porque o nome dele é Metaloid. É por causa do... O nome dele em inglês é Stilt Man. Seria algo como Homem Perna de Pau ou Homem Pernilongo. Nossa, cara. Metaloid é bem melhor. Nossa. Metaloid é da hora, hein? Metaloid é legal, né? Caralho. Vai lá, Super, mais uma tentativa. Ah, sei lá, os guarda-chuvas do pinguim. Porra! Aí, ó, tá vendo? Pô, mas são armas, cara. Aquela ali é metralhadora disfarçada do guarda-chuva. Não, é. O guarda-chuva eu lembro mas, que ele porra, tinha. Porra, cara, é guarda-chuva, cara. Eu lembro que ele tinha um guarda-chuva que girava e hipnotizava as pessoas. Ele tinha um guarda-chuva helicóptero, né, no filme. Sim, cara. Faz muito mais sentido do que a capa do Batman. Muito mais. Não faz, pô. Ele ia sair rodando junto com a Ellie. Não ia não, cara. Ele tem que ter um braço biônico pra segurar, mas ele ia conseguir. Cara, imagina... Cara, por que que o pinguim é um adversário físico pro Batman? Imagina o Danny DeVito... Imagina você lutando com o Danny DeVito, dá um guarda-chuva na mão dele e fala, ó, vai lá lutar com o Anderson Silva. Porra. Ué, ele ia pegar a metralhadora e ia fuzilar o Anderson Silva, cara. Verdade. Tem razão. E o cala a boca, meu. Não subestime o Danny DeVito. O Mo se ofendeu. Não, o Danny DeVito é foda. Danny DeVito é fodão, cara. O Danny DeVito bolado. O irmão do Schwarzenegger. O irmão do Danny DeVito é o Schwarzenegger. Danny DeVito bolado. Pô, estreou hoje o filme Schwarzenegger, cara. Aí, Thiago, né? O Thiago também foi hoje. Cara, Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o Bug-Aranha, cara. Por que diabos o Homem-Aranha achou que era boa ideia ter um bug? Oh, eu vou fazer um bug pra eu subir as paredes. Como se ele já não subisse, assim, normalmente. Ele ganhou. Peraí, Léo. Pra que que tu pega táxi? Mô, você já viu como é o trânsito de Manhattan? Mas o Léo não sabe. Ele fica preso no trânsito, mô. Cara, ele anda pelas paredes, ele ia pelas paredes, pelos prédios, entendeu? Não, mas ele ia ter que. Pra chegar nas paredes, ele ia ter que pegar alguma rua, cara. Não, cara, ele vai pela calçada, ninguém vai ver. E atropelando todo mundo. Não, ele vai numa hora que não tem ninguém, ele espera, ele buzina. Ele ia buzinar, ô, sai da frente aí, deixa eu subir no prédio, hein. Ele ia passar cantando, é o Bug-Aranha, o Bug-Aranha. Ô, mano, onde ele guardava o Bug-Aranha? Não é na Aranha Caverna? Na Spider Caverna. Imagina o título daquele, né? Cara, não, eu fico imaginando, né? Um Homem-Aranha é um fudido que não mora de favor na casa da tia, mas tem dinheiro pra pagar gasolina pra um carro, né? Tem que personalizar coisas. O carro, né, cara? Não, mas o carro funcionava à base de T também. Foi o Johnny Storm que montou pra ele. Que o Johnny Storm, ele é mecânico, ele saca de mecânica. Daí, incrivelmente, não é assim, tá? Ele não saca de mecânico, o que é pior ainda, né? Porque o Johnny Storm, ele saca de carro, cara. O Johnny Storm é ligado nisso. Só que esqueceram isso de anos pra cá. Mas ele sempre foi ligado em carro. Agora ele é um babaca, né? Agora ele é só babaca. bom, mas enfim. Não, já era, Nuco. Vai acabar o podcast esse na sua ausência, então. Porra. Espera aí, porra. Ah, não acredito que agora voltou, não tá com delay agora. É, você viu que filho da puta? Agora? Olha lá. Todas as pessoas lá onde ele vive já estão dormindo, só tem ele usando a internet lá. Aí melhorou a banda roubada que ele pega do vizinho. É. Ouvintes, usem esse comentário aí. Opa, aí, pré. Cala a boca, porra, tô tentando terminar o podcast. Ouvintes, usem esse comentário, esse espaçozinho aí, pra colocar letrinhas nos comentários. Falem de tecnologias babacas, tipo a bengala do Demolidor, que ninguém acabou falando. Mas que era incrível, era uma bengala que a parte curva esticava e ficava dura, ele batia nas pessoas. Fantástico. E chega, acabou o podcast. Tchau, minha filha, até semana que vem. Eunuco? A gente vai falar do quem? Bom, segundo o Manhattan, o tema do podcast ia ser minha mãe. A gente ia falar do Batman de novo, eu já disse. É muito gratuito. Não é muito gratuito isso. Ele quer comparar a minha mãe com a dele. É depois de... Pra saber qual puta que é mais rentável. Eu poderia fazer um podcast mãe dos leitores. Nossa. Cara, é impressão minha ou eu ou o Nuco tá com um delay monstro. Acho que é o Rafael, cara. Também acho. Eu tô com um delay muito. Não, peraí, para tudo. É o Rafael. Peraí. Rafael, fala aí. Ó. E aí? Dadá ficaria orgulhoso de você, Rafa. O problema é que o delay do Dadá é na dentro, da cabeça, interno. É, então. Cara, a minha internet tá muito ruim, porque aqui no Rio tava uma merda por causa das chuvas, a internet quase não funciona. Tem que dar graças a Deus de ter luz. Nossa. O delay do Dadá é natural. O dele não é no computador, o dele é no cérebro. Tá, natural. No lugar onde estava, né? Pelo menos. O meu é de nascença, mano. Coitado do Dadá, gente. A gente tem que pegar leve com o Dadá. O Dadá, pelo que vocês falaram, ele se sentiu intimidado em uma gravação anterior aí. Ah, acho que foi aquela que tava eu e Creed sacaneando ele, né, cara? Também pudera, né? Ô, louco. Duas bichas sacaneando. É que quando tá o Creed, o inferno vira bicha também, né? Fica duas bichas, daquelas bichas barraqueiras. É contagioso. Pô, cara, na minha cidade tem uma colônia, assim, japonesa também, mas eles são meio que separados da gente, sabe? Não gosta muito de se misturar, não. É igual o Léo. É. Eu não sou japonês! Caraca. Falando em mulher, vocês viram a polêmica dos comentários do Super? Nos não, comentários do post do Super sobre mulheres de quadrinhos? As meninas que caíram de paraquedas. Porra, cara, é aquele negócio que apareceu uma porrada de mulher lá naquele seu post de segunda-feira. As mulheres falando que o seu post foi machista, cacete a quatro. Peraí. Duas malucas que nunca apareceram no blog. Não, peraí, Nuku. As mulheres. Duas malucas que nunca. É. Peraí, duas pessoas. Duas garotas disseram que apareceram no post do Super. Cara, vai na área de comentários do seu post. Você vai ver uma porrada de comentários de duas garotas, assim, ligeiramente indignadas com o que você escreveu sobre mulheres nas histórias em quadrinhos. Pô, cara, mas tem tanto assim. Tem tanta garota que. Porra, cara, eu falei, e o Sorg estavam lhe dando umas respostas pra ela. Pô, até ó, cara, até... Cara, dá uma olhada. Ó, no Brasil... Caralho, tem 208 comentários nesse post. Ó, tem aquela menina que faz bichinho de jardim. Ela escreve bem. Tem a Cafage. Acabou. Ah, o que eu tô lembrando são essas duas. Não, tem a Chris. A Chris Peter é brasileira, né? Tem a Chris Peter é brasileira. Ah, é de Porto Alegre, aquela gauchinha linda. Ah, Chris Peter. Aham. Uhum. O Chris Peter é um. Aqui é a colorista, cara. Do. O astronauta. Isso, Chris Peter. Ela é linda, cara. Cara, ela ao vivo é melhor ainda, cara. Eu vi ela aqui na Comic Con, cara. Ela é baixinha, cara. Não, eu nem cheguei perto pra não ter na toco dela. Vamos gozar na cueca, a cuequinha era nova? Não. Luísa Ramos, gostaria de dizer também que estou guardando os nomes dos autores com os piores comentários e negarei autógrafos a todos quando assumir meu cargo como ilustradora na DC. É ela e Mestre Sabe, eu tô concorrendo. Caramba. Não tá mais gravando, né? Eu tô. Não. Mestre Sávio não pode ir pro ar. Vou mandar pra Aninha assim, no bruto. Cara, eu honestamente tô surpreso. Eu achei que isso ia ter assim umas 10 ou 15 pessoas comentando ou fazendo alguma piadinha. Nesse post aqui do Super, tem uma. Essa Olivia Portela que eu falei, ela tá falando uma coisa que é verdade que eu já vi acontecer. O quê? Ela fala dessa coisa de. Nerd reclamar que não pega mulher, que fica, ah, eu queria uma mina nerd, eu queria uma mina que gostasse das mesmas coisas que eu. Mas quando aparece uma dessa, é attention whore, começa a questionar, tipo, ah, eu gosto do Lanterna Verde. Ah, não, você não conhece. Você gosta é, o cara, de... cara, isso é muito foda, cara. É muito nerd, foda, cara. Nerd começa a reclamar, é cara, de tipo assim... Merda. Ah, tá, mas e aí? Cara, na edição tal, coisa tal, o que o fulano fez? É. Aí a guria, lógico que ela não vai saber, porque ela não acompanha tanto não, quanto não, ela pode retardado. Acompanhar, amor. Aí que tá, ela acompanha... O caso dessa menina, ela tá falando que ela acompanha. Mas, porra, ela fala, vai tomar no cu, caralho. Eu tenho que agora provar que eu... Eu sou nerd, né? Mas, cara, na boa, a pior coisa que pode ter pra um nerd é namorar uma nerd. Que é, porque aquilo, a gente é homem, a gente quer ter o domínio da situação. Imagina eu, nerd, eu tô falando com um amigo meu sobre o Lanterna Verde, aí a minha namorada me corrige e mostra que eu tô errado. Como é que vai ficar meu ego? Não, mas é legal isso. Não, não, não é legal, cara. Não é legal. Não é não. Uma vez, duas vezes, na terceira vez, tu vai estar ficando puto com ela. Aí tu vai jogar, a filha da puta, ah, deixa eu jogar com você também no Xbox. A filha da puta te dá um vareio, uma surra no jogo. Bicho, isso afeta a masculinidade da gente, cara. Isso não é bom. Não, cara, a guria nerd é legal, cara. A mina que eu tava ficando lá era mó nerd, puta, era muito bacana. A mina que você tava ficando, o podcast sobre impossibilidades físicas já acabou. Cara, volta e meia eu tomo um vareio da Ana no Mario Kart e não me sinto menos homem por causa disso, Inverno. Você precisa rever sua masculinidade. Eu acho que o Inverno foi tocado quando ele era criança. Pela bengala do Demolidor. Não, cara, isso não é legal, isso não é legal. Tem uma pessoa que compete com você e a pessoa fica toda hora te ganhando, não é legal. Inferno, se essa pessoa tá toda hora te ganhando, é porque tu merece perder mesmo. Exatamente. Se você tá perdendo. Seja melhor. É, seja melhor, trabalhe pra ser melhor, não se esconda debaixo da saia da mãe, sei lá. Prefiro jogar contra a máquina. Essa é Clarice. Prefiro jogar contra a máquina no Easy, contra, né? Contra o no Easy com Inferno. Tipo cheat code. Cara, o Inferno tivesse aquelas pessoas que jogavam fliperama, na hora que o cara ganhava dele no Street Fighter, ele desligava a máquina, né, cara? É, eu ia embora, cara, não ficava não. Não, desligava a máquina, o cara, ganhei de você, você ia lá e desligava a máquina, o cara perdia a ficha dele também. Porra. Oh, cara, teve uma discussão interessante, tipo, teve várias mulheres aqui falando desse post, cara, e tipo, dando umas comentadas assim abalizadas. Eu não sabia que a gente tava atraindo tanta mulher. Tanta mulher, entenda-se quatro, tá? Ah, mas isso pra nós é bastante coisa. É bastante coisa, cara. Jamais parecem ser fakes. Jamais é vantagem. Jamais o que o Mo pegou em toda a sua vida, né? Se isso for pro Enquanto Isso na Mansão N, mulheres, comentem mais, por favor. É bom ler uma opinião feminina balizada, sem dizer que é melhor. É bom olhar a fotinho bonitinha de vocês mulheres, assim, de vez em quando. A balizada, Aninha. A sua opinião depois de bêbada não conta. É, nós damos valor pro que vocês falam, tá? Quem não dá valor é o Creed, mas ele é viado, bicha. E ele tem inveja do útero de vocês. Então não deem bola pra ele. O Super, o grande problema desses comentários foi o Creed. Cara, o Creed é muito filho da puta. Ele é o grande problema de tudo. Ele é o grande problema de tudo. Eu falei do Olivia Portela, né, que fez um puta comentário, um comentário abalizado, esse que eu falei, né, do nerd, pô, fica querendo provar que a mulher é nerd mesmo. O Creed responde, querida, não temos culpa se a saga Prepúcio acabou, não desconte tudo a sua fúria uterina por causa disso, nos dou. Aprenda a interpretar um texto antes de comentar. Caralho, Creed, por que você faz isso? Cara, é ele que atrai processo. Porque ele não gosta de mulher. É ele que mexe no agendamento, depois fica putinho. Não, olha, ele atrai processo. Ele não atrai mulheres, né? Muito pelo contrário, né? Aí o Reaper, ele tenta remendar, assim, ele escreve. Perdoe ele, mas nem todos nós somos como leitores do outro site lá. Vocês estão nos generalizando assim como eles generalizam as mulheres nerds como você. Ou seja, além de tudo, tá dizendo que o povo lá que comenta no MDM é um bando de punheteiro que não pega mulher. A culpa é dos leitores. Eu vou escrever e já vou responder. Olha que merda. Entra no... Vocês estão vendo os comentários, né? Clica nas reações. Reações? Tá aqui. Ah, caras, pelo amor de Deus. Gente, eu ainda me digno a ler artigos e comentários como esses. A gente gasta dinheiro e tempo pra gostar de uma coisa e tem que aturar coisas do tipo. Puta que pariu. Olha aí os nossos leitores fazendo a gente perder leitoras. Caralho, velho. Quem foi? Onde é que tá isso aí, Léo? Tá, vai onde você... Vai onde... E em cima de onde você deixa um comentário, tem 209 comentários e 3 reações, não é? Aham. Uhum. Clica nas 3 reações que você vai ver os tweets. Luísa Dom Amaral, Tassi Tassi... Ah, deu problema no post aqui, deixa eu entrar de novo. Ô, oh, cara, mas era da gente mesmo, como redator, e ir lá e tentar esclarecer essa história pra não perder leitor mesmo. Cara, honestamente, eu não esperava esse tipo de reação. Ah, dos leitores? Como assim, cara? Não, das meninas, cara. Ficaram bravas comigo, porra. Não, mas não é contigo, cara. Elas ficaram muito com os trolladores, cara. É com você, cara, com os comentários. Ah, tudo bem. Quando a gente fizer o podcast do BDE Gastronomia, a gente convida a menina, que todo mundo sabe que o lugar de ganhar é tudo. Isso, inferno. É exatamente isso que aí, a gente... Aí não vai faltar a gente, né, mano? Muito filha da puta, né, cara? Vai falar de cozinha, né? Daí chama ela. Chama a menina, claro. Chama todas daí, né? E depois a gente... Se for o podcast de lavar a roupa também, é. Né? Podcast do tanque. Quando tiver com a barriga quente do fogão, minha filha, aí tu vai lá e esfria no tanque. Eu falei, manda uma resenha pra provar que eles estão errados. Alguma coisa assim eu falei. Ótimo. Pra alguma das gurias lá, não lembro qual que foi. Isso, manda pra todas, cara. Copia essa mensagem e manda pra todas elas. Tipo, dando tweet prefiro, no... Prefiro o conselho do Evandro lá. Mas... Ah, manda eles a puta que os pariu, pronto. Mas especifica que não pode ser resenha sobre culinária nem sobre maquiagem, tá? É muito escroto, né, cara? Bom, é capaz de ele gostar, sabe? É, o problema é esse. Você vai querer dar um pau no viado, o viado vira pra você. Ah, meu filho, o pau é comigo mesmo. Aí depois um gay Twitter, sei lá, na página. A gente manda alguma mulher dar uma surra de xoxota nele. Amarra ele e estupra. Escreveu o quê, não é, gente? Não é um post sobre a reação dessas pessoas. Ah, tá, sobre reações machistas? Isso. É. Cara, mas nossos leitores são machistas porque nosso blog é machista, cara. Tudo bem, mas a questão... Mas é que ele gerou Ibope, inferno. Eu acho que não. É válido, entendeu? É, cara, pô, vamos... Esse post foi superior, cara. Mas, bicho, nós somos machistas. Esse post foi superior, cara. Mas qualquer coisa... No sentido contrário, seria hipocrisia, porque nós somos machistas. Não contrário, mas é omissão, elas não precisam saber disso. Que hipócrita! Eu sou muito. Se é pra agregar leitora, não tem problema. Uma coisa é a gente fazer a piada. Outra coisa é ser de fato machista. A gente faz muita piada. Cara, nosso blog é machista. Não, concordo com o inferno, cara, mas a gente não é escroto, inferno, que nem os leitores foram, cara. Nosso blog é extremamente machista, cara. O post não tá machista, aí que tá, o post não tá machista, inferno. Mas nossos leitores são, cara. Nós somos. Mas justamente sobre isso que o post vai esclarecer, cara. Eu acho. Não?